lenda nos diz que os cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. Numa era longínqua, existia um grupo de jovens que protegiam Atena, a deusa da guerra. Eram chamados de os Cavaleiros de Atena e sempre combatiam sem armas. Conta-se que com movimento de mão, eles eram capazes de rasgar o céu e com apenas um chute, abriam fendas na terra. Hoje, um grupo novo de cavaleiros, com o mesmo poder e idêntica coragem, chegou à Terra. Eu me chamo, eu estou começando a sua 245ª edição para falar sobre aquele desenho muito ruim, muito foda que marcou toda a nossa vida, que é Cavaleiros do Zodíaco. Não, não tem outro nome no desenho. Fala Senseia, é pior. Só tem um nome. Diga Santa Ceia, faça como eu. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou ninja inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Lápis. Conta-se que com o movimento de mãos eles eram capazes de rasgar o céu e com apenas um chute abriam fendas na terra. Hoje de novo um grupo de jovens corajosos chegou à terra. As lendas de uma nova era. Versão brasileira, conta mágica, o Álamo, São Paulo. O Senhor da Eternidade. Hoje a gente vai saber por que os seres mais poderosos do universo ainda assim fogem da polícia. Cavaleiros do Zodíaco tem muitas frases memoráveis, mas a maior das elas é... A polícia! Doutor Bode. Meu primeiro salário como estagiário, eu comprei um Cloak Miff do Chaka, que é muito, muito, mas muito feio. Cabelinho de gema de ovo, meu Deus, horrível. Parabéns. O Daigo! Vocês estão bem, Shun, China? Fera, tu tem nickname, tu quer se chamar de Rodrigo, tu quer se chamar de Ross, tu quer se chamar de Fera, chama como é que é? Chama do que você quiser, meu amor. Cara, deixa meu amor, HGK, meu amor. E o R2 Rodrigo Rossi? Bom, até esse ano, virtualmente todos os shows, nos últimos 8, eu cantei Senseia. Então, chupa aí, cavaleiros. Então, eu acho que no próximo show, tem que puxar assim. Cavaleiros, cavaleiros. Bom, se a galera não puxar, vamos ver, né? Olha, Rodrigo, eu acho que você tem a primeira pessoa que canta Senseia, você só mostra o dedo. Ah, e cantar. Tu canta segurando o microfone, levantando o dedo do meio, conhece essa assim? Uh-huh. Clássico. Tem que chegar lá, a tua Larissa, o André, sei lá, que tá fazendo shows. O não, André não, concorrência, o Edu. Desculpa, o Edu, o Ricardo, caralho. Agora é concorrência, né? Caralho, fui longeão, brother. A lista do Ancras. Agora é o Fabio Leone que canta Gabriel. É o Leone. E o Ricardo. Não, o Leone. Ah, não, o Leone vai sair da Rhapsody, né? Foda-se! E nessa semana, Shiryu, amigo, mamãe e. Que bom que você fez! Eu sei! Saori! Tudo isso muito mais depois do Ximenes. O senhor vai ter o seu cu que você esqueceu de mim. E algo. Caralho, esqueci de lerazos! O sangue, caralho! Nada se perdeu! Não foi a primeira vez que isso aconteceu, eu acho. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Nada se perdeu. Cara, ele toca baixo, né? Ele tá acostumado com isso. Vacilo duplo. Atenção, atenção vocês para uma edição especial da leitura de e-mails do Baixo Frente Soco, que não contei e-mail algum. Já fazia muito tempo que não fazemos isso, portanto, é hora de mais um Pergunte ao Baixo Frente Soco, que são apenas 2 membros deles, mas foda-se, você tem o que você paga. E observando o nosso Patreon, vocês não têm pago! Ao meu lado está o Senhor da Eternidade. E quem não paga tem mais é que se fuder mesmo. E outra coisa, todo mundo sabe que nós dois representamos tudo do Best Friend Soap, entendeu? Todos os valores. E nossa opinião vale. Embora de vez em quando ela seja editada. Quando não cortam a nossa opinião, ela é a opinião do Best Friend Soap. Portanto, vamos ver o que vocês seus cretinos mandaram para o tópico de perguntas que abrimos alguns dias atrás. Vejamos a primeira pergunta. Lembrando que a gente vai escolher as perguntas com critério absolutamente nenhum. Vai ser totalmente no foda-se. Baseado no como a gente tá se sentindo no momento, com o que a gente tá a fim de fazer. Uhum. Eu tô com fome, então quero comer todo mundo. Vamos lá. Beleza. A primeira pergunta pertence a Nicolas Mateus, que pergunta ao senhor do câncer, que deve ser você, ou se não, aquele outro menino que teve câncer aí. Deus o tenha. Quer dizer, mentira, ele tá vivo. É, até agora ele tá vivo, tem metástase. Então tá ótimo. Te pego, te jogo na cama e te enfio a banana. Que cara tu faz? Cara, como é que eu vou descrever uma cara que eu faço? Não sei. Tira uma selfie e poste no grupo. Cara, provavelmente você não vai ver minha cara, você vai estar morto. Justo. Mas vamos lá. Aí manda uma pergunta agora. Deixa eu escolher aqui baseado em porra nenhuma. aqui, eu gostei dessa porque ela é meio inteligente. Então vou pra fazer um contraste com essa pergunta idiota do Nicolas Mateus. Então o Márcio Feijó diz: qual jogo marcou você de alguma forma e que você gostaria que todo mundo jogasse mais? Quando apresenta pros amiguinhos, todos eles olham torto de tão ruim que ele é. Essa pergunta é complicada, difícil. Extremamente. Deixa eu pensar aqui. Caralho, tem que ser um jogo ruim. Serve, serve a Garage War? Serve, mas aí a galera vai mais olhar feio. É, olha feio por outros motivos. É bem que o jogo é ruim, né? O jogo não é ruim. A galera olha feio mais por conta das waifu, né? Sim, é jogo de punheteiro. Ah, é um jogo meio ruim, sim, cara, pra ser sincero. Mas eu gosto. No meu caso, seria um jogo de ação do PlayStation 2 chamado Nanobreaker. Que eu acho da hora, porque você constrói armas usando nanotecnologia on the fly e combos gigantes. Mas o jogo é simplão, é meio feio e é travado. Mas eu realmente gosto dele. Já sei um jogo que eu gosto pra caralho e todo mundo faz cara feia. Final Fantasy Mystic Quest. Eu não faço, não. Eu adoro ele. Que bom, cara. Somos dois, então. Tem o melhor... Eu gosto de Final Fantasy 8, né? Porra. Não, tem o melhor ninja da série, que é o Tristan, porra. Verdade, cara, é legítimo. É legítimo. A pergunta agora vem de Victor Bastos, que pergunta: quando a gente ama, qualquer coisa serve? Não. Não, claro que não. Ame-se mais. Sim. Fabrício Fernandes, quando vai rolar a jogatina do Passaporte para o Perigo? Um dia. Um dia. Apenas um dia. Um dia vai rolar. Deixa eu ver... Confia, a gente já mentiu pra vocês. Mentir não, omiti já, mas mentir a gente nunca mentiu. Verdade. Luiz Henrique Júnior pergunta: os ouvintes do Baixo Frente Só que não tocam punheta para Kingdom Hearts, que não votam em chaves como armas e escolhem vilões numa lista de vilões, que tipo de ouvintes eles são? Os bons ouvintes, né? Pessoas corretas, né? É isso que a gente busca, né? Homens de bem. Uhum. Pessoas corretas, Pessoas corretas, exatamente. Pessoas que bem aprumadas, pessoas de etiqueta, pessoas de caráter, né? Cavaleiros. Muito justo. Cavaleiros e damas. Senhores. Vamos lá. Vou procurar aqui. Agora que fui jubilado no último semestre do Ciência da Computação, trabalho como prostituto de TI ou faço curso pra gari. Caralho! Se eu fosse você, cara, eu tentaria recorrer a essa jubilação aí, né? Que, pô, faltando um semestre só, é sacanagem, não? Caralho, velho, como é que alguém consegue ser jubilado? Mas, eu não sei o que você fez, você botou fogo na porra da faculdade, sei lá, mas geralmente acho que dá pra você recorrer, cara. É porque TI é um curso meio rápido, né? Como é que você consegue ser jubilado? Não é tão rápido assim, não. Ah, é mais rápido que a maioria. Não sei. Mas, enfim, eu acho que dá pra você dar uma recorrida aí, cara. Dá uma chorada lá, faz amor. É isso aí, cara. Já ainda pode se salvar, não desista. Senão, acho que prostituto de TI paga melhor do que gari, cara. Aliás, acho que gari, eu não sei se você foi irônico aí, mas eu acho que não tem curso pra ser gari, não. Em todo caso, gari tem sempre coisas boas no que diz respeito a benefícios e coisas assim. Tem mesmo? Tem, pior que tem. Tem que ter, né, velho? Tem que ter, né? Tem que ter alguma coisa de bom. Uhum. Essa foi a pergunta do Thiago Cabral. Agora vamos ver a minha. Mas vê os pêsames, cara, de qualquer forma. De fato. Corre contra o tempo aí. Vê atrás aí. A pergunta é do Daniel Braga Coimbra, que diz: se o Daigo fosse diretor do meu filme de Power Rangers, como seria o cast de heróis e vilões? Ele não existiria porque eu pediria demissão. Você pediria demissão e queimaria todos os registros da existência do filme, da ideia do filme. Fazer questão, porque isso não é coisa para cinema americano. Os dois primeiros foram... Bom, eles vieram, eles mostraram que veio. Olha aqui uma ótima pergunta. Thiago Sobrinho pergunta: o que dizer de Luke Cage da Netflix? Cara, que bosta, é uma bosta. Não, não achei bosta, não. Caralho, é uma bosta, não acontece nada, nada acontece. Peraí, até que episódio você viu? Ah, até, sei lá, o 7 ou 8. Não, até o 7 acontece coisa pra cá. caralho. Não acontece nada, Daigo. É tipo um cara, ele é um super-herói. Ele é um cara sinistro. Ele quebra tudo e ele é imortal. Ele é invencível. E ele tanca foguete. Aí, literalmente, é uma cena. Ele tanca, aliás, ele não só tanca foguete, como ele protege a velha do foguete, a chinesa lá. Sim. Enfim. E depois ele cava pra fora do prédio. Isso. Ele é super forte e indestrutível. Você ainda disse que nada acontece. O maior desafio que ele tem é um monte de thug life do Harlem, um monte de bandido low life de merda, e a porra do Cottonmouth, que é um bosta, que faz porra nenhuma. É tipo, isso, tá, beleza. Mora. Beleza, o Demolidor. Vamos lá, vamos comparar com o Demolidor, que foi a primeira série do universo de Hell's Kitchen lá. Beleza. Demolidor, ele é um bosta cego, merda rala, que por acaso ele aprendeu artes marciais com o velho ceguinho fodão lá. E ele ficou meio sinistrinho. Mas se você dá um tiro na cabeça dele, ele morre. Ele é um merda. Se você esfaqueia ele, ele fica todo fodido. Beleza. Ele enfrenta um cara que é tipo o vilão mais foda do universo da parada. É um vilão que ele tem todo mundo na mão. Ele subornou a porra toda. Tudo tá a favor dele. E porra, aí o Demolidor tem que lutar contra ele e contra a moralidade dele, que ele é um cara que não mata e tal e tudo mais. O Luke Cage é um cara que foda-se, porque foda-se, ele é imortal. Ele não dá fucks. E o vilão dele é um bosta. Que ele poderia, no primeiro episódio, ter torcido a cabeça dele pro lado ao contrário, que nem Exorcista, e acabou. E acabou a série. Não, mas aí tem coisas a mais. Porra, não ele tem... não mata, porra. Ele não mata por quê? A série não explica por que ele não mata. Ele não tem nenhuma moralidade específica, nem nada assim. É tipo, foda-se. Quem é basicamente foda-se. Ele, pra ele não matar. Até aí, tudo bem. É. Sem contar que não faz o menor sentido aquela porra daquela... tipo, o cara atira com uma bazuca na cara dele e ele tanca como se não fosse nada. E aí depois o cara te fala, ah não, mas tem essa bala aqui explosiva, que é do caralho. E aí dá um tiro na barriga dele e a parada atravessa. Não, não é só uma bala explosiva, também é explicado. É o quê? É de dar pesar de um mesmo material do que cobre os ossos do Luke Cage? Não, não, não é. Não, o lance do Luke Cage não é osso, é pele. Ah, sei lá, cara, foi. Enfim, mas enfim, pode... acontece. Olha, você já deu spoiler? Eu vou ver a parte da série depois. É metal sacariano, que sobrou das invasões de Vingadores 1. Ah, é metal alienígena. Não é deste mundo. Ah, então, ele fala, eu acho, no início, que não é deste mundo. Foda-se você, foda-se o Cade, foda-se tudo. Foda-se, não, eu gostei, foi uma boa série. Mais fraca que o Demolidor, mas todas elas são até agora. A Demolidor, cara, a primeira temporada eu achei bem ok. A segunda é razoável. Eu tô na metade da segunda, não assisti tudo, não. A segunda tem um problema grande, que é a Electra, né? É, a Electra fede. Mas tem o Justiceiro que é ok. A parada, cara, do dessas séries é que eu tô dando muito crédito. Porque eu simplesmente não ligo pra super-heróis e eu tô gostando da série. Então, né? Essa galera é mais perto do chão, né? Digamos assim. Ah, eu tô gostando. Tipo, é o que deve mudar com o Punho de Ferro. Luke Cage, então, Luke Cage é uma bosta total. Mas o Demolidor, ele tem um lance legal que é tipo, tem muita coisa acontecendo além do que não é em torno do Demolidor. Que não tem nada a ver com super-herói, nem nada. Tipo, um lance de investigação. Tem o arco do rei, tem o jornalista, arco da minazinha. É, o arco do rei é maneiríssimo. Pra caralho. Ele é do personagem mais legal da série. Até agora não apareceu na segunda temporada, né? Mas ele era o personagem mais legal. Ele era muito foda. Dá um tempinho. Enfim, Luke Cage é uma merda. Não assistam. Só é bom, sim. Outra parada que me irrita muito do Luke Cage, que me deixa nervoso. Que eles forçam a barra de tipo, cultura negra do nada. Tipo assim, canon, cara. Mas o Johnny Buceto... foi o melhor jogador do Yankees, cara. Ele era um negro e ele era muito bom. E porra, não, mas isso é coisa do Harlem, cara. Esse é qualquer barbearia temporada. Mas, tipo, não, isso aí é quase tipo, o Bundy, né? Não, essa não é barbearia até tolero. Porque porra, tipo, é conversa de barbearia do Harlem sobre esporte. Mas não, o nego cita, sei lá, a porra do primeiro advogado negro dos anos 30. Sei lá, o nego inventa umas merdas. Que ninguém liga, a galera sabe. Que se liga. Ninguém liga, a cara. Que se liga nisso. E é coisa que só eles vão achar valor, digamos. Parece assim. Parece que eles estão forçando a barra à toa, tá ligado? É muito forçada, é uma parada muito nada a ver, não tá em contexto, sacou? É? Não, sempre tá em contexto. É o Harlem. Não, porra, vai se fuder. Sério, brother? Não é assim. Mas o Harlem não é assim. Eu duvido que o Harlem seja assim, cara. Do nada, tipo, hoje vamos conversar sobre cultura negra. E aí, cara, você lembra do primeiro advogado negro? Não, no Harlem tem mais tiro. É, tem tiro. Tudo bem falar de esporte, de basquete, de beisebol, beleza. Falar de, porra, de cultura do primeiro escritor, aí o cara fala dos autores, e o cara, ele só lê livro de negro e aí fala... Não, dois que eles citaram eram brancos. É? Uhum. Enfim, lixo. Era mais papo de poesia pra mostrar que o que é de letrado. Enfim, isso é lixo, foda-se tudo. E, porra, quando a merda do personagem começa a ficar legal, eles matam a porra do personagem. Eu sempre tenho que fazer isso uma vez. Não vou dar spoiler, mas, enfim, foda-se. É, mas você falou do Pop. Não, tava falando do Quantum Mal. Ah, você pegou ele morrendo, então. Isso, dá spoiler. Achei mesmo. A série já é uma merda, estraga pra eles. É, porque eu achei meio foda, assim, tipo, ah, viveu o punk, morreu o punk, sacou? Sim. O bandidinho de merda. Ele era o único que tinha um arco ali, né? Porque o Luke Cage não tem. Uhum. Vamos lá, continua. Não, depois você conta essa parte. Vamos ver a próxima pergunta. Limpa. É, nosso. O nosso amigo. Não, nosso amigo ninja inimigo. Amigo inimigo ao mesmo tempo. Pergunta-nos. Limpar a bunda depois de cagar e perceber que ela não ficou suja é sinal de boa sorte? Sim, sim! Isso aconteceu isso comigo hoje. Mas ainda não ganhei nada no poker, né? Então não sei. Mas é sinal de que, pô, você pelo menos economizou uns 3 ou 4 minutos da sua vida. Pensa nisso. Você ficar limpando a bunda. Tipo você, isso. E, porra, tava sussa. Porra, ah, e outra coisa. Significa que você tá comendo de forma saudável. Que você tá comendo fibras, que seu cocô tá ficando, porra, uma consistência maneira. Não tá aquela merda mole, escroto. É, como consolar alguém que gastou dinheiro com um joguinho de Facebook e foi tirado do ar? Cara, sim, vou te consolar da seguinte forma. Vou te contar uma história mais triste do que a sua. É, não sei se você sabe, se você conhece uma empresa brasileira, o Daigo com certeza conhece, se chama Level Up Games, que é uma empresa que importa aqueles jogos de MMO coreanos aleatórios. Aquelas porra coreana lá, né? Peça que hoje pra aqueles baixo. Bicho. Então, não sei se você sabe, mas recentemente, faz uma semana, eu acho, faliu o Forsaken World no Brasil. Então, todas aquelas pessoinhas que gastaram mais de R$200, eu conheço algumas, que gastaram mais de R$200 em cash lá do Forsaken World, enfiaram todo esse dinheiro no cu. Então, console-se sabendo que alguém jogou mais dinheiro que você num joguinho maior do que um joguinho de Facebook e se fudeu mais do que você. Caralho, R$200 em cash. Aliás, ah, Jesus. E outra coisa, pô, se tu gasta dinheiro em joguinho de Facebook, tem mais é que se fuder mesmo, né? Justo. Aí será o bode, pode aí falando. Sim. O próximo é... A gente paga o porra do moleque pra editar o podcast pra ele gastar tudo em joguinho de Facebook, se fuder. Sim, pra poder xingar ele. Rockman nos diz... Ter criticado Final Fantasy VII por anos e depois ter vontade de jogá-lo novamente é falha de caráter? Gravíssima. Não, eu não acho, não. Quer dizer, a falha de caráter tá em querer jogar Final Fantasy VII, não em ter criticado e jogar, entendeu? Falha de caráter é simplesmente a sua vontade de jogar, apenas isso. Mas tá enraizado. É, caralho, vamos lá. Não, vamos do cara de foda-se, quais os jogos de Castlevania devem evitar todos? Não, todos não. Cala a boca, Dag. Só os Lords of Shadow. Aqui, tem uma boa aqui. Seu William Yunag diz, Senhor da Eternidade, ao acompanhar seus likes em outro grupo de Face... Aliás, eu vou chamar o William Yonag pro nosso grupo de Face secreto, que não existe. Nunca existiu. Aquele que não existe. Ao acompanhar seus likes em outro grupo de Face, notei uma constância de curtir nos posts de bunda. Por acaso o senhor é um homem bunda ou um homem peito que teve uma recaída? Segunda opção, sou um homem peito que teve uma recaída. E os outros membros presentes? Vamos lá, Daigo, se você é um homem bunda ou um homem peito? Eu gosto dos dois. Eu também, cara, né? Eu gosto muito dos dois, mas eu acho que... Eu faço questão que tem os dois. Eu acho que eu sou mais bunda do que peito, cara, mas eu tenho momentos que tô tendo uma recaída. Assim, eu não digo nem que tem que ser de um tamanho avantajado, assim. Tendo os dois, pra mim, já tá valendo. Tendo os dois, já tá bom, né? Uhum. Porque aí já começa que a mina não é aleijada. Já tô ok. Agora a próxima pergunta é... Deixa eu ver... Daigo um dia virar o Telegram? Não, vá tomar no seu cu. Que bonito. Agora deixa eu fazer uma segunda, porque essa foi muito curta e ainda teve um palavrão. Então vamos compensar, né? Daigo, vale a pena comprar o Musou do Berserk no release ou é melhor esperar? Sempre é melhor esperar. Não pague preço inteiro. A não ser que já logo de cara já venha. A não ser que você esteja muito de pau duro querendo jogar. Uhum. Até porque Musou é um lixo, né, cara? Não compra nunca essa bosta. Tá doido? Pô, não, qual é? Jogo de filho que não gosta de divertir. Jogo de ser filho da puta, do caralho. Enfim, vamos lá. Essa é rápida. Existe a possibilidade de cash from soft? Não. Não, tem sim. Tem sim. Tem não. Já tem. Quando teremos o episódio da Daigo, a história de um mito, ele vai fazer um livro, né? O plano era fazer um livro. Daigo, você prefere jogar um jogo merda ou assistir Go-Onger? Nenhum dos dois. Prefiro ver tinta secar na parede. Quando sai o calendário 2017 com ensaio sensual dos integrantes de BFS? Paga $50 no Patreon lá que a gente bota. 50 pau? Por cabeça. Como faço pra entrar no Telegram do BFS? Só você largar de ser retardado, ir lá e entrar. Uhum. Reptile diz, primeiramente fora tempo, promoção PSM das crianças, tá valendo a pena? Não sei. Não vi nada. Não sei, não quero saber e se foda. Se vão fazer mais podcast à base da diversão, a gente só faz podcast à base da diversão. Né, se você não está se divertindo, reveja os seus conceitos. Isso. Bique ou ponta de pena? Ponta de pena. Diante da revelação, das evoluções iniciais de Pokémon Sun e Moon, você escolheu o inicial da planta ou o inicial da planta? Inicial da planta. Eu escolherei não jogar! Isso, vai, continua aí, Dave. Ok, eu já tinha uma namorada. Ela tinha um Dreamcast e ganhava de mim na maioria dos jogos, tipo Virtua Tennis e Mario Kart no emulador. Eu me sentia mal por isso. Ruim. É admissível jogar videojogos a vida toda e mesmo assim perder pra sua mina? Lógico, você é ruim, você é ruim. Você é ruim e ela é habilidosa, sim. Eu diria que é raro uma mina ser habilidosa nos jogos, então eu vou... Não que seja impossível, é só raro. Mas por causa disso, eu vou assumir que você é realmente muito ruim. Eu diria que é mais... Eu diria que é raro mais porque a maioria das minas não liga muito, né? É, exatamente. Da nossa geração, assim. Tô falando que é uma questão... Eu tô falando que é uma questão cognitiva. Pode ser que contribua também, mas eu tô falando mais porque elas não se interessam. Ah, se ela se interessar assim. Agora isso tá mudando, né? As gerações mais atuais estão mudando. Mas dos dois lados, mas as mais antigas. Tinha uma, a jogadora de Overwatch, que era Pika, que era uma mulher. tem uma jogadora de StarCraft também que joga com os homens, a Scarlet. Ela é Pika. Não ouvi falar dessa mina. Ela é sinistra. Ela ganha direto dos marmanjos. Porra. Mas geralmente é exceção. Agora vamos para a última e derradeira pergunta. Vocês vão fazer um podcast explicando a lore do BFS? Não, autopunheta não é legal. Não, essa coisa de filho da puta. Tem que ser muito filho da puta pra fazer isso. Pra você entender o nosso lore... Será que a gente podia começar a fazer isso, né? A gente faz podcast sobre os nossos podcasts. Não, isso é muito criativo. Quando faltar tema. Não. A gente bora fazer um podcast sobre o podcast de imersão, cara. A gente o reouve e faz. Isso é genial. Reimergindo na imersão. Sim. Mas enfim, se você quiser saber nossas putarias, ouça o programa, por que não? Sim. São só 200 e pouco. Você pode ouvir todos e fazer um artigo sobre isso. É, você pode também contribuir para a nossa wiki, que o Killerazo inventou e toda hora ele fala que alguém tem que mexer naquilo. Não eu, graças a Deus. Infelizmente ninguém liga, mas você pode começar a ligar, né? Não é? Você não quer entender o nosso lore? Que tal você fabricá-lo? Não, fabricá-lo não, né? Registrá-lo, por favor. Não, vai que o cara quer fabricar também, é assim que começa a lore, né? Tipo, aquelas paradas tipo, na verdade, não. Você não entende e você pensa que é outra coisa. Ah, entendi, você interpreta. Uhum. Mas aí não é criar, é interpretar. Ah, tem gente que cria do direto que interpreta. Dá merda na maioria das vezes. Dá mas... merda, é sempre dá merda. Enfim, acabaram-se essas perguntas. O último rapaz ali perguntou se perdeu. Sim, rapaz, você perdeu. Se fudeu. É, não, peraí, tem mais uma aqui. Nick disse, é Satã de patinete. Isso é quase plágio. É, quando vocês irão revelar o retorno triunfante da Tangia Corp e uma fusão com o BFS pra levar o mundo do Tanner? Cara, serve o bode? É, a gente tem um bode. A gente tem um bode e muito bom humor, serve? É só ele que saiu. Não conseguimos comprar o resto dos integrantes, não. Enfim, tá bom, chega desse negócio. Sim, acabou-se essa bosta. Se a sua pergunta não entrou, pergunte algo melhor da próxima vez. Pois logo mais. Tem mais. E até. Amigos, Baixo Frente Soco. Primeiramente, Rodrigo Otto, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado a todos vocês que se reuniram aqui para falar hoje do nosso desenho do coração. Hoje nós estamos falando com o coração. Hoje nós estamos voltando no tempo, numa época mágica em que a manchete existia, que minha mãe era contratada por ganhar um salário. Deus abençoe. Tem no YouTube. Tem no YouTube, dona mamãe e inimiga. E que a manchete apadrinhou toda uma legião de fãs de desenho japonês e que a gente pode dar créditos ao desenho chamado Cavaleiros do Zodíaco. No Japão, conhecido como Saint Seiya, não sei porquê, se alguém quiser explicar, pode explicar. Aqui ficou popularmente conhecido como Cavaleiro do Zodíaco e é Cavaleiro do Zodíaco. É que nem o filho da puta que chama Samurai X de Rurouni Kenshin. Não é Rurouni Kenshin, é Samurai X. Eu já trabalhei numa empresa que isso seria um problema fudido. Seria um problema muito grande. Senhor Rodrigo Rossi. Boa noite, tudo bem com você, meu amigo? Presente, tudo bem. tempo não falo com você, ainda mais falar de Cavaleiros do Zodíaco. Claro, né? Eu chamo pra sair, você tá toda hora voltando bêbado pra casa, porra. Nossa! Caralho, entregou! Rasgada da semana, puta. Olha, que fechou o podcast, porra. Três semanas seguidas já. Cadê o Chicão? Tá na rua? Não. Eu moro longe pra caralho. Daí, porra, 15 minutos, cara. Leva um Uber, cara. Isso. Porra. Não, agora, o pior é que, então. Agora que o Rodrigo já entregou, eu vou entregar também. O Ninja Inimigo, umas duas ou três vezes por mês, tem-se notícias dele chegando estragado em casa às 3 da manhã. Ninja Inimigo é uma pessoa que se tornou um velho rancoroso. Encontra no álcool e somente no álcool. Sua razão de viver é aquele cara que olha pro fundo do copo e fala: olha aqui o sétimo sentido. No fundo desse copo quadrado. Pesado, pesado. Meus cavaleiros. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Os cavaleiros favoritos do Ninja Inimigo agora são o Jack de Daniels, José de Cuervo e Johnny Cavaleiro de Walker. E Absolute The Void. É, o Buda é nem Cavaleiro de Ouro, é Cavaleiro de Blue. É Cavaleiro de Blue Label já. É nesse nível a parada. Nossa. Puta que eu parei. Eu não vou falar nada, não. Mas essa construção foi até interessante pra fazer esse gap, né? Do presente com o passado. Olha só o que esse desenho destruiu, né? Famílias. Outrora, crianças que viam desenhos como Ursinhos Carinhosos, como... Como é aquele desenho do SBT que eu sempre esqueço o nome, que tem a gangue que anda nos... A nossa turma. Que era Long Gang. Era muito bom. Tinha um alce almofadinha de suéter. E tinha o esquilo que andava de skate, fazia várias manobras. Não, não era gato? Era esquilo, era um bicho de roupinho, né? Então, era aqueles bichos desanimados que tu não sabe o que é nunca. Só é não, mas o esquilo era um esquilo, cara. É, mas o do skatista era um esquilo? Eu não lembro. Não, era o gato. Era gato? Aquilo não era um gato, era um cachorro. Foda porra também. Era um animal. Aqui, ó, era um cachorro. Era um zíper. Esse desenho era maneiro na época. Hoje... Era a época em que a gente via Doug, a gente via Castelo Rá-Tim-Bum. Eram coisas que fomentavam bondade, caraca, e caráter. E aí veio um desenho que no primeiro momento, eu lembro que o primeiro episódio que eu vi, era um filho da puta enfiando a mão no peito do outro e descendo no coração, e o cara sangrando que nem um filho da puta. Pior já começou isso. Pela briga final com o Ikki? Não, isso é o Jacó e o que tá lutando lá com ele, que eu já não lembro quem é. O Cassius? Não. Não, cara. A primeira luta, da galáctica, o Jacó e não sei quem. Isso, foi na luta galáctica. Não, não é o urso, Jacob, não, é o leão menor lá, o Bang. Não, menor. A primeira cena de CDZ na real, a primeira mesmo, é um beco muito escuro e uns cachorros procurando a lata de lixo pra ver se tem comida, tá ligado? Caralho, eu quero muito isso. É tipo Venezuela. Só que no Japão. É, a primeira cena mesmo é isso. Vai, meio que uma externa assim da Guerra Galáctica. Tá num beco muito escuro, aí vem uns cachorros assim, acho que siberiano, japonês, vê se tem alguma comida na lata de lixo. Aí depois você começa a ouvir a plateia. Ah! Aí começa a tocar aquela inserção. Rola uma vibe meio cyberpunk, né, cara? No início do jogo. O começo é bastante. O cara não sabe. Quase Neo Tóquio, né? Cara, e aí tem um torneio mega futurista de porradaria, violência, UFC de cavaleiros, porra. Só que muito melhor, porque tinha uma fórmula maluca de mensurar o poder do golpe. Nossa, esse soco tem 200 de escala absurda. É. Esse soco tem 200 megatons. Nossa, sério? Quebrou os átomos do puto. Tinha. Dele. Aí quando o cavaleiro de urso, né, o Jack de urso, começa a agarrar o cara, o cronômetro lá, o medidor dispara. Meu Deus, ele é muito poderoso! Ele chegou a 600 megatons! Minha memória seletiva não me permite lembrar disso, cara. Moleque, eu lembro essa porra que um cara de urso, o Jequi de urso, alguém vira e fala: você tem que usar o Cosmo. Cosmo, o que é isso? Abraço, cara, era só um urso, né? O maluco pegou a armadura. Vamos combinar que o maluco treinou matando o urso na montanha, né, cara? Esse cara não tem como não ser um mongoloide, né, cara? Ele podia virar cavaleiro de urso. Professor, cara. ele poderia ter virado cavaleiro de urso ou de lenhador, porque ele foi pro Canadá, foda-se, né? Montanhas rochosas do Canadá matar urso. Por quê? Que ele era tipo o maluco que infância índio. Que o cara teve, né? Ele era tipo o maluco índio pagão, tá ligado? Tipo, você tem que acreditar em Deus. Deus, que porra é essa, tá ligado? Eu acredito no sol. Tipo, Cosmo, caralho, eu acredito nos meus punhos, porra. Cara, se o que tivesse sido pra ele da Rainha da Morte, caralho, o porra, ele era o diabo, né, cara? Cara, ele é, no dia 1, ele ia absorver todos os ensinamentos do mestre do Iki, ia ser um... Cosmo, o que é isso? Ai, o que é que eu tenho? Tô odiando, porra! Sabe o que é mais irado? É porque pra você conseguir usar a armadura de bronze, você tem que elevar o Cosmo e meio que atunar, eu não sei qual... Mais ou menos. Ah, legal. Aí... Sincronizar. Porque no torneio galáctico mesmo, se eu não me engano, o Ikki, ele veste a armadura de Sagitário na mão mesmo, vai botando. Rapidinho, vou botar aqui, pô, me ajuda aqui, fica atrás. Depois o nego saiu inventando um monte de regra, tem que ser do signo. O cara, é mó bagulho. 12 semanas de mangá lá e um ano e meio adaptando, não tinha nada estabelecido ainda. Era tipo... Não tinha um editor, né? Não tinha um cara falando, olha, não tinha nada. Não é como se estabelecesse depois, né? Meio foda-se. Não. E eles contrataram depois um designer, sei lá, pra fazer o design das armaduras de ouro, porque a armadura de Sagitário parecia uma armadura samurai. Sim. Sinistra. Toda fechada. Não era ele que fazia aquele desenho. Não era o Kurumada que fazia. Era o Kurumada, não. Era o Shinguaraki já que tava... Não. Era o Shinguaraki. Na série? Não, no anime sim. No anime, já era ele. Ah, dentro do mangá, quando você pega os volumes compilados, né? Tem o esquema das armaduras montadas, assim, a armadura desenhada bonitona, montadinha. Nitidamente não é o Kurumada que desenha. É os objects. Não é o Kurumada que desenha. O que liga com o quê? É, primeiro porque ele não tem capacidade de fazer aquilo. É nítido que ele não tem capacidade de fazer aquilo. Depois porque você vê pelo estilo de desenho que, cara, não foi ele que fez aquela porra. Não, pode ser um puta arte finalista ali, mas o traço é sensivelmente diferente. É, não. Sensivelmente. Não é ele que fez, não. Deve ser não, o anime que eu saiba. Não. Mas eu também só sei o nome de um cara, né? Então... No anime, com certeza não. No anime, o character design do anime é o Shinguaraki, que no começo, isso, propositalmente refez as armaduras pra eles terem mais boneco pra vender. Exatamente. Puta trabalho. Sim. Vou lançar aqui, não sei se vocês compartilham da minha opinião, mas eu acho o traçado do mangá uma merda. E o traçado do desenho bem melhor. Sim, com certeza. Mas é porque eu também só fui ler o mangá depois de ver o desenho. Não, mas olha só, o mangá a gente tinha um contato aqui no Brasil, porque é Herói a partir de uma certa época, com a contato Saga de Hades, né? E aí quando eles começam a te contar a Saga de Hades do mangá na Herói, aquilo já é 2 anos depois do início do mangá, 2 ou 3 anos depois, já não tô com... Mais uma... E o cara já tava desenhando bem. O Kurumada, ele evoluiu bem o traço dele. Assim, não é uma... Bem entre aspas, né? Não, ele evoluiu bem. Ele é preguiçoso, não faz cenário, não tem muita noção de perspectiva. Mas o cara evoluiu bem. Ele foi de menos... Ele foi de menos 90 pra menos 80. Ele evoluiu, caralho. Ele não foi uma evolução tipo Eiichiro Oda no One Piece ou o Kishimoto em Naruto. Mas os caras tiveram 20 anos também de evolução do traço. E o Yu Hakusho. E o Yu Hakusho, início, traço... E o final, um lixo, do mesmo jeito. Melhora nada, cara. Começa uma merda e vira cocô. O que eu quero dizer é o seguinte. Chegando no final, é quase lá. O que eu quero dizer é o seguinte, a evolução do Kurumada, comparando a Shonen Jump na época, né, o mangá na época, a antologia, os principais mangás, além de Senseiya, Cavaleiros do Zodíaco, eram Dragon Ball. Só que o Toriyama sempre desenhou bem pra caralho e, tipo, você vê pouca evolução nele, porque ele já começa um monstro, então não tem o que evoluir. Ele começa a evoluir em narrativa, mas o desenho dele já tava pronto, ele já nasceu foda. O Toriyama é meio estúdio de Maurício de Souza, sabe? É aquele padrão, é sempre bom pra caralho. O Hokuto no Ken, que o desenho muda bastante, o Kenshiro no começo é o Mel Gibson e aos poucos ele vira o Stallone. Choques de Bruce Lee, né? Choques de Bruce Lee, porque no começo era Mad Max e foi virando o Rambo Bruce Lee. E outros, o Jojo também, que o cara não muda tanto o estilo de desenho dele, mas começa a fazer desenho de moda, em vez de mangá. E o Cavaleiro do Zodíaco tem essa parada, assim, o cara não mudou muito o desenho dele. Ele é um desenho meio ruim de proporção, tem aquela imagem famosa do Shun com 2 pés esquerdos, que o Shun tá sentado, tá todo errado de ângulo e ele tá com 2 pés esquerdos. Ele era preguiçoso pra colorir, tudo tinha uma cor só, ou um tom de cor. Assim, ele sombreava a armadura da cor que era pra ser armadura e o resto era branco. Tipo, ah não, essa armadura ela é rosa, mas ela é rosa só nas bordas. O resto você entende aí que é rosa. As capas do universo. O traço dos rostos dos personagens são todos iguais, cara. Tem 20 personagens iguais. E não é que nem o Toriyama. O Saga é igual. O Toriyama, ele, porra, ele muda bastante coisa. Muda a roupagem, muda as coisas. Dá pra identificar que é um personagem diferente com a mesma base. É mais ou menos. Também. O Goten é o Goku, né? É meio que uma repetição de frase, né? Mas aí é filho. Ele já tinha feito um filho diferente, ele podia fazer. Igual. É, ele não tem dúvida, né? Se o Yantia passou lá ou não. Acho que também tem isso. O Gohan é a cara do Goten. E aí o pai deles lá é a cara também de. Ou seja, a genética é muito forte lá, né? Fala que irado. Dentro do mesmo desenho, dentro do Dragon Ball, ele muda. É... Cai, caralho, puta que pariu. Deixa eu recomeçar essa porra. Dentro do mesmo desenho, ele não faz os personagens repetidos assim. Você não vê o Rikun com o mesmo rosto em outro personagem. Agora, entre desenho. No Android você 16. Pega... Ah, porra, o 16 já. Todos os personagens. Caralho, tá, porra, se fuder. Mas, porra. se você pega os trabalhos que ele fez pra Dragon Quest, aí você vê repetição, você vê o Trunks em todo lugar. Só que assim. Viu o Piccolo no Magus, né? Viu o Piccolo no Magus, assim, só que, porra, é o mesmo padrão que ele usou pra fazer personagens diferentes em mídias diferentes. Mas vamos lá, vamos tentar trazer esse papo um pouco mais pros nossos corações. Rossi, Rodrigo Rossi R2, por favor, me ajude. Sim. Se você parar, eu sei que, assim, contrato, né? Não vamos falar mal, cabelo do Dico. Mas, se você puder lembrar, assim, da sua infância, entender, não pense como um adulto, por favor. Claro. Lembrar da sua infância, entender por que esse desenho tão diferente de tudo que você tinha visto despertou tanto a sua atenção, te fez gostar tanto desse mundo novo de aventuras. Poderia explicitar isso pra gente? Cara, quando eu comecei a ver isso, você quer saber qual foi a... Esclareça, coloca a pergunta de outra forma, não entendi exatamente o que você quer saber. Faz um vídeo de reação do YouTube hoje em dia, só que em 94, tá ligado? Me cara, conte sobre o que foi conhecer Cavaleiros e como você gostou tanto disso. Nunca respondi. Porque isso tá foi bom, a porta tá de entrada para maiores drogas. Tá bom, nunca respondi essa pergunta antes, vamos lá. O que acontecia na época era o seguinte, tinha muito tokusatsu, né, rolando na Manchete. Eu me lembro de acompanhar os tokusatsu pra caramba. Eu acho que o mais antigo que eu peguei foi, chutando aqui, foi o Jaspion. Mas foi Jaspion, Jiraiya, Changeman, Giban, toda aquela coisa dos Sentais. Patrocínio Sato Company. É, né? Pois é. Seu sapo tava lá já. Flashman era o meu preferido. O Flashman, Maskman, etc. Changeman era muito ruim. Enfim, tava esse zaralho todo rolando na Manchete. E o que eu tava assistindo era o Wind Spector, que era o que tava rolando na época. E era exatamente no horário em que Cavaleiros estreou. E eu, salvo engano, 1º de setembro foi uma segunda-feira. Também não tenho certeza, tô chutando. E no horário do Inspector, ao invés de um Inspector começar, começou Cavaleiros. E aí eu lembro de ter ficado meio chateado de, porra, mas e aí? Mudou de horário, não sacava ainda. Eu tinha 7 anos, sei lá, acho que minha compreensão de como funciona a grade da TV era muito limitada. Então, fiquei tipo, porra, vai começar depois, né? Vamos ver o que tem isso aí e tal. E aí nessa, o Cê cortou a orelha do Cassius fora. Aí eu falei, uou, de core. Legal. Vamos fazer um pause aqui. Radical. Só um pause do seu depoimento. Eu quero lembrar essa cena com todos vocês. Tá o Cassius numa perspectiva sensacional que tá segurando o Seiya como se ele fosse um celular. Assim, com uma mão segurando o Seiya. É muito irado como eles alteram a perspectiva de conforme é conveniente, tá ligado? Isso é sensacional. Cassius e o Dócrates, né, cara? Ele tava segurando o Seiya assim, com a mão direita. E o Seiya tava tipo, ai meu Deus! Ah! A mão do Seiya segurava o dedão do Cassius, assim, tipo, caralho! Como é que eu vou sair daqui? Ele é um gigante! Aí ele olha do nada e, sabe como é que eu vou sair daqui? Vou cortar a orelha desse filho da puta. Cara, combato pra cacete, né? O maluco pensou sujo, falando, vou meter o dedo no olho, vou arrancar a orelha, o que eu posso fazer? Pra mim, ele pensou, hoje é dia de maldade. Hoje arrancar a orelha do filho da puta. Podia ter arrancado um dente, né, cara? Ter sido mais bonzinho, sei lá, vou machucar pro cara me soltar, não. Vai lembrar de mim. O desenho não estreou numa segunda-feira, não. O desenho estreou numa quinta-feira. Era uma quinta? Pô, pior ainda, então, né? Pra minha surpresa foi... Foi o seguinte. Lá naquele ano lá de 94, é uma história parecida com a do Chaves, inclusive. Sabe como é que Chaves foi parar na SBT? O Silvio Santos foi lá falar com a Televisa, falar, eu quero comprar as novelas aí. Falar, a gente vende as novelas, mas você vai ter que levar esse tal desse Chaves e Chapolin junto. Não, mas eu só quero. Eu só quero as novelas. Não, prática, mas. É uma prática muito comum. As pessoas não veem. É porque o catálogo inteiro. Ah, tá. Não, mas você não vende só tipo uma coisa sozinha. Você vende um pacote. Sim, sim. Isso aconteceu, na verdade, isso rolou com o US Mangá. Também. Isso rolou exatamente assim. Inclusive, tem um brother, um cara que eu conheci aí, né, nas andanças, chama Eduardo Miranda. Esse e cara. Ele era. Então, agradeci muito quando conheci por causa do Genocyber, que foi um negócio que me traumatizou. Eu acho que tem que agradecer ele por causa de Cavaleiros Zodíaco, pô. Ele que então, era diretor da Machete. Ele conta a história, na verdade, que Cavaleiros rolou no segundo round lá, que ninguém quis pegar. Sim. E rolou em todos os canais. Todo mundo recusou exatamente porque achou. Eu não entendi. Rolava tipo um draft da sim, sim, tinha um briefing. Exatamente. Eles ofereciam pra todo mundo. Todos os canais abertos recusaram porque era muito violento, entendeu? Era muito, muito, muito violento. Porque os padrões da época, entendeu? Tem um detalhe aí que a gente não tá falando, porque meio que Saint Seiya, ele tava sendo vendido já com uma linha de bonecos. Sim. Isso. No fim das contas, por trás, querendo achar o melhor horário, o melhor canal. Exatamente. No fim das contas, a Manchete pegou de graça. A Manchete ganhou de graça o desenho. Só teve que... Mas ele falou o seguinte, o material que era exibido era um spot, acho que de 2 minutos, e a galera meio que... Por isso aí já meio que decidiu sim ou não, o pessoal da programação da TV. Isso. E aí o que ele fez foi o seguinte, olha, o spot já tinha batido na Manchete, já tinha voltado. E aí o que ele disse que fez foi, me manda um ou dois episódios, sei lá, manda os primeiros episódios, que eu quero fazer uma força, porque eu tô vendo, enfim. O cara teve a visão, né, além do alcance lá, e aí levou de volta esse material e aí rolou na Manchete. Mas possivelmente teve algum acordo aí em relação a merchandising, sim, cara. Não duvido nada. Pra quem não sabe, tá dando mole, todos os filmes hoje que passam na sessão da tarde, eles vêm nesse pacote. Uhum. Você compra uns filmes mais série A, mais sinistros, você não pode comprar eles sozinhos, você compra um pacotão. Aí fala, caralho, o que eu vou passar? É o filme da Minha Pequena Sereia, adolescente. Sei lá, aí joga, tu tá batendo bateria aí na tua casa? Não, cara, esse é aqui, foi mal. Eu tô com uma goteira aqui no estúdio. E o mic aqui é esse, cara. Esse microfone pega se espirrar lá do outro lado da rua e pega. Ah, não, tudo bem. O acordo que se conta é que a Santoy já tava com os bonecos da Bandai pra lançar, mas não podia lançar o boneco do nada. Aquela porra não era comandos em ação. Um boneco caro. Isso. Como é que ia despertar a criança querer aquela porra, né? Power Rangers vendeu... Comandos em ação era caro. Também. O Cavaleiros era mais caro ainda. Power Rangers vendia o boneco porque passava a porra do programa na TV Colosso já há um ano. Depois que passou em todos os canais abertos, ninguém quis. Caiu no colo do Eduardo Miranda de novo, na Manchete, e os caras falaram, eu te dou... metade do desenho. O desenho tem 114 episódios. Eles ganharam... Cara, por isso que repetiu um trilho. Ganharam... 2 vezes? E ganharam 52. Tem um detalhe... E pagaram... Tem um detalhe dessas lendas que a gente não sabe se procede ou não, que, por exemplo, o nosso querido Jabu de Unicórnio, pra gente da Manchete, era Jabu de Capricórnio. Você está com medo de lutar, não é? Por que não foge e deixa a armadura sagrada? Quem é você? Não se lembra de mim? Sou o grande Jabu, cavaleiro de Capricórnio. É mesmo, você é Capricórnio. Que esse erro não foi um erro, foi tudo uma grande jogada de marketing, porque eles não tinham o boneco do merda do Jabu. Exatamente. Eles tinham o boneco do Shura, do Capricórnio. Isso aí eu posso confirmar em primeira mão. Mesmo. Quer dizer, primeira mão, né? Todo mundo sabe disso. Segunda mão. Eu posso confirmar em segunda mão. Mas isso eu soube da fonte. Isso aí foi realmente seu maior valor. Um erro de dublagem. Um erro de vírgula, né? Um erro de dublagem que não foi de propósito é no capítulo 71. O Chaka falando com o Mu, o Chaka morto já. Aí ele começa a falar: Mu! Mu de touro! E ficou. Sim, isso tá errado. Mesmo. Na conta mágica ficou errado. Não, mas aí foi isso: a Santoy deu os 52 episódios com a dublagem da conta mágica paga em troca de espaços, né? De spots na programação pra colocar as propagandas do boneco. Entre outros produtos também, tipo aquela filme da Kodak que veio com a estatuetazinha do Seiya. Meu sonho era até aquela merda estúpida. Deve ser todo mundo quem tem hoje em dia, deve ser preto pra aquela merda. E... Não, eu vou te falar, o meu sonho quando eu era criança era encontrar os bonecos de bronze vendendo. Porque eu só via a porra dos bonecos de ouro. Era a sobra do carregamento da América Latina, na verdade. Tinha muito boneco de Poseidon aqui. O meu primeiro boneco foi o Sila. Assim, eu não sabia quem era aquela porra, mas eu ganhei de Natal e eu fui muito feliz. Eu tive, como é que era o nome daquele cavalo marinho? Pian. Você não é o único que tem, não. Eu tinha um Zé Velho desse. Não, eu tive o Canon. Eu tinha o Canon. E hoje em dia eu acho o Canon irado. E quando eu era criança eu falava, quem é esse bosta? Olha, não tem nem o cara. O Canon existia? Quando a gente... Pera aí, gente. Sim? Desculpa, gente. Quando a gente falou que o Rodrigo Rossi não é o único que tem um cavalo marinho e eu e o Bode rimos igual uns retardados. É porque quando a gente entrou naquela pilha errada de zoar o pombo, dando bonecos de cavaleiros pra ele, pra ele ter obrigado a completar a coleção, um deles foi o cavalo marinho. Putz, era o cara. Pra quem não sabe, tá dando mole, o pombo ele tem um problema, que ele é completionista. Então, se alguém dá de presente pra ele um boneco do It de Hydra, ele tem que completar a coleção. Arruina a vida dele. Ou fingir que o boneco não existe e deixar ele no fundo do armário pra sempre. Que é o que o desgraçado faz há 3 anos. Foi o que ele fez. Por um acaso ele ganhou o It de Hydra também. Ele ganhou em Las Vegas. Sim, e eu arranjei o It de Hydra. É. E por acaso o It tem um aqui em casa guardado pra ele, quando ele menos esperar. Ainda mas tem. O It de Hydra é o melhor cavaleiro de bronze, com vai certeza. Se fuder. Ele é o mais irado disparado. Mas só pra completar o papo do Eduardo Miranda lá da manchete, o cara tava lá há 1 ano e aí ele falou, cara, eu não posso sair dessa merda, minha programação nesse horário é tudo infantil, e é infantil japonesa, mas é aquela parada de tipo, tira o capacete todo suado, olha pro chefe e fala, chefe, o Inspector salvou mais vidas hoje. Exatamente, Fire, o Inspector salvará vidas todos os dias. E assim, deram pra ele os 2 primeiros episódios do Cavaleiros e era aquela arrancação de orelha e o caralho a 4. E aí quando ele chegou pro departamento comercial, o departamento comercial olhou pra ele e falou, caralho, meu irmão, aceita essa porra agora. Tipo, tem uma juventude aí de 8, 9 anos que tá doida pra ver sangue na televisão. E a gente tem um produto perfeito, cara. A galera é muito psicopata, puta que pariu. Porra, entendi. Deu pra certo vocês, pra caramba, né? Porra. Muito certo. Pra vocês entenderem a mentalidade dos anos 90. Era isso, Sonic e Skate. Isso. E o Cable, claro. E o Cable. Biônico. É isso mesmo, cara. E braço biônico, bolsos. Aí o lance era o seguinte, como eram 52 episódios, eles fizeram uma conta pra, tipo, pra gente se livrar dessa porra direito, passa quinta e sexta, aí sobram 50, dividido por 5 dá 10 semanas, e aí depois a gente, aí é Deus, aí Deus vai dizer, só Deus pode me julgar. E Deus julgou elevando o cosmo da manchete até o sétimo sentido. Então, o case é rigorosamente o case do Chaves, porque é um desenho que eles não queriam, foi todo torto chegando lá. Foi um sucesso absurdo de fazer fila, crianças chorando em loja, eles fazerem compacto no sábado pra criança que não pôde ver durante a semana. Nossa, é o Bob fazendo o Bob Lanche feliz com boné. Passava 2 horários, cara. Passava 10h30 e 6h30. O compacto do final de semana era muito escroto. Cara, ele era todo colado, não tinha nem encerramento nem abertura. Mas eu vi e assim. Intercalava com o seu boneco. Caralho. Sim, não, moleque. Eu perdi a fé da humanidade nessa época, porque era pra começar 6 ou 6h30, não lembro, vamos supor, 6 horas era pra começar com o Cavaleiro do Zodíaco. Eu chegava 6 em ponto, ligava a televisão, e aí começava o programa do seu boneco. E eu, criança, ingênuo, pensava, eles atrasaram, daqui a pouco vai começar. E eu assisti aquele programa do seu boneco, era uma bosta. Eu assisti ele inteiro esperando o Cavaleiro do Zodíaco começar. Isso se estendeu, eu pensando que eles atrasaram, durante temporadas de Cavaleiro do Zodíaco. Quando, na verdade, eles só queriam sugar a audiência do Cavaleiro do Zodíaco pro programa do seu boneco. Porra, mas eles fizeram isso com tanta coisa, cara. Vila Tiririca, PH. Nossa, era tanta coisa. Mas... E é assim que a televisão funciona, né, cara? Claro. A real é essa. Do mau caráter. É, aí que você vende o bagulho no preço estratosférico, né? O preço da publicidade estratosférico. Você chega em, sei lá, 10 pontos, 12 pontos de audiência. Moleque, eu queria muito pensar no cara que tava vendendo propaganda, sei lá, da promoção das sendas supermercado, né? Porra, das sendas nesse horário e falou assim, não, eu vou investir no seu boneco, que é um programa que dá audiência pra caralho. É, caiu na armadilha, né? Mas... Não é de sacanagem não, mas dava assim. Checando a área. Eu acho que ele tinha retorno. Eu acho que ele tinha retorno também. Pô, seu boneco era hypado na Globo, saiu da escolinha, tipo, porra, tipo o Gugu quando saiu do SBT foi pra Record. Não, e ele saiu de traíra, né? Ele era o filho do. Pô, ele é o filho do Chico Anísio, cara. Ele era o Niso, né? O filho do professor Raimundo saiu. É tipo era o Niso que fazia, não era? Era o Lug de Paulo. É. Então, inclusive, é tipo quando, sei lá, o seu Madruga e o Kiko saíram do Chaves, assim. Não. É, porra, mas aí, olha como é superior. Não, não posso ficar falando isso, não. Globo, amigos da Globo, amo vocês. É, o. Caralho, esse é o episódio do rabo preso, moleque, essa porra. É. Amigos, o neto do Silvio Santos vai trabalhar na Globo. O que, que o cara fala? Mandou bem, vai lá. É, mas o Silvio Santos tem essa postura mesmo. O Silvio Santos, ele é um cavaleiro superior, né, cara? É. Sim, ele é um cavaleiro todos de ouro. Nós somos cavaleiros de Silvio Santos, na verdade. Eu acho que é o exemplo, inclusive. É o exemplo. Silvio Santos fala que não vê o próprio canal, cara. Ele fala que vê Netflix. Foda-se, cara. Ele assinatura vitalícia do Netflix. Ele é um maestro da vida, cara. Sinceramente, ele já entrou naquela fase de, não gostou, me processa, que até o processo terminar já morri. Você vai ficando mais velho e sai perdendo a capacidade de dar fucks. Eu tive um professor na faculdade que era igualzinho. Se eu pudesse mudar alguma coisa na história da televisão brasileira, eu acho que ia ter colocado Cavaleiros no SBT, na real. Que foda-se. Só pra ter o Silvio Santos, porque ele é o Silvio Santos. Silvio merece. Ele merece. SBT, por sinal, um canal que também rendeu alguns animes memoráveis, como Dragon Ball, né? Exatamente. Então... Foi Dragon Ballzinho, né? Foi lá primeiro. Não, a saga do Dragon Ballzinho dá um programa à parte, que aquilo ali sofreu pra conseguir terminar no Brasil. Com certeza. E convenhamos que jogo de Dragon Ball tem infinitos. 14 mil. Olha só, o lance dos 52 episódios gera um outro dilema da nossa geração, que é o lendário episódio 53. E quantas vidas não foram destruídas na espera, na ânsia de, no dia seguinte, na segunda-feira seguinte, você esperar o episódio 52, ou 53, e começar lá. É. Sempre que o mal tenta apoderar-se do mundo, surge um grupo de jovens com poder lá proteger a Atena. E você, amigo, caralho. Deixa eu te contar uma história triste. História nível Yoga, entendeu? Tanto que, olha só um detalhe, tanto que... Qual era o 52? Era o da Casa do Sagitário? Era Leão. Não, era o da Casa do Leão. Eu tenho quase certeza que a última cena que aparecia era o Shun com a própria corrente sendo enforcado pelo Chakra. Não. É o 53, o 53 é Cassius morre por amor. Eu vou lembrar. Não. O 53 é esse, Cassius morre por amor. Pode ser, mas eu sei que a última cena desse episódio é o Aiolia dando um cápsula do poder, a câmera se distanciando da casa de Leão e só aquela luz brilhando lá dentro, tipo, uau! É. Isso, não, o 52, sabe qual é? É um episódio que durante uma certa cena tá o Cassius subindo, tá o Shun e o Shiryu subindo a porra da escadaria. Aí vem o Cassius falando: vocês não vão passar, quem vai passar sou eu, vou salvar a Shida. Aí o Shiryu e o Shun vão pra cima dele, ele arranca uma pilastra, o Shun joga a corrente na pilastra, ele usa a pilastra pra sacudir os dois e foda-se. Não, ele segura, se eu não me engano, ele segura a corrente do Shun e sacou o Shun pra bater no Shiryu. Foda-se, cara! E caralho, o Cassius é... O Cavaleiro de Bronze é o foda-se! Cassius é um mito de Cavaleiros do Zodíaco, porque o Seiya roubou a armadura dele, o Seiya depois roubou a mulher dele, ele chegou na porra da Casa de Leão e morreu pelo Seiya, cara. Isso, senhor. Ele morreu pela China, né? Não comendo. Ele morreu pro Seiya não morrer. E ele fala: eu não posso deixar o Seiya morrer porque a China ama o Seiya. E se o Seiya morrer, a China vai ficar muito triste. Então eu vou morrer. E ele morre. Cassius é tipo um personagem de Nelson Rodrigues, né? Sim, cara, ele perdeu o caralho. Cara, abraça o chifre, né? Abraçou total. Ele perdeu por ele a armadura, a mulher e a vida pro Seiya. Pro protagonistinha do grupo. Caralho, né? Pode crer. É, cara. Eu vendi uma série só dele, inclusive, né? Eu fiquei triste. Netflix. Série Netflix. É o que o Pipoto já falava há muito tempo. O único personagem, de fato, com motivação, background, tudo de sempre ser é o Cassius. É o melhor personagem. Depois dele vem o Kenon. Aí depois o Mordomo da saúde. Depois o Boto Cassius. Como é nada. Cassius me tocou Maru. Que amarrou o Ikki, uma criança de 5 anos. O meu filho tem quase 3 anos. Não, uma criança problema. De 5 anos, ele amarrou num tronco. Sim. E deu chicotada na criança. Ele tem problema sério. Ele foi ser interrompido, realmente. Mas o Ikki virou um homem graças a essa... Massa. Porra. Foram uns tapinhas. Que tem muito problema que vem daí, né? Vem daí. Cara, que filho da puta. Filho da puta monstro, né, cara? Caralho, mesmo, cara. Esse moleque falou merdas comigo, vou espancar. É, vou bater nele. Rodrigo, tu falava pra mim quando a gente era moleque que no mangá o Tatsumi abusava do Ikki, é isso mesmo? Eu? Falei? Alguém falou isso pra mim. Cara, não, alguém não. Falou que o Rodrigo falou. Eu sequer pensei nisso até você falar isso agora, cara. É. Cara, não, cara. A gente pensou nisso, hein? Cara, potencialmente devia rolar algumas paradas. Não, o abuso físico e mental foi absurdo do Tatsumi com o Ikki. E era só com o Ikki, tipo, pegou o Ikki pra Cristo, tá ligado? É porque o Ikki respondia a ele, entendeu? Sim, então. O Ikki era o único que... Não, vocês estão dando mole. Todo mundo era meio cuzão lá. O problema dele foi que o Ikki, no meio do sorteiozinho do bingo pra onde você vai, o Ikki falou, não, meu irmão, trouxa, ele não vai pra Ilha da Rainha da Morte, não, quem vai sou eu. Aí o mordomo falou, não, fica na moral aí, moleque. Aí o Ikki, molequinho, marombadinho de 5 anos, braçudinho, caiu dentro na frente de todo mundo e o velho Kido falou, não, deixa o menino, ele vai lá mesmo, tá na moral. O Mitsumasa desautorizou o Tatsumi na frente da moleque, é isso mesmo. Aí ele foi ridicularizado pelos braçudinhos. O mordomo, filho da puta, sentou na porrada, tá ele dentro do trem, todo ferrado, né? Deixando o trem? O cara era tão filho da puta que ele pegou um barco pra uma ilha sem saber se ia voltar, só pra espancar uma criança, cara. Mandou pra morte. Ele pegou cara. Cara, ele pegou o navio da puta do Japão pra aquela... das ilhas cretas lá. Caralho, que sensacional, cara. Os treinos desses moleques são capítulos. Não, e que a gente não racionaliza, né? Mas ele largou o trabalho dele e sumiu por alguns meses, viajando de barco, só para aturar uma criança. Só uma criança. Não, e tu para e pensa, né, cara? Os treinos que esses moleques tiveram, né? Tipo, o Seiya foi pra Grécia sofrer bullying. O Yoga foi pra Sibéria ver a mãe morta. Shun foi pra ilha sabendo que o irmão tinha ido se fuder e tinha aqueles bullies lá pra zoar ele, que ele tinha uma armadura rosa. Não vai falar mal do treinamento do Shun, não. O melhor lugar. Não, era o único lugar que tinha mulher, né? Vamos melhor lugar. Peraí. Vocês estão se esquecendo do motivo pelo qual o Shiryu é superior. Ele foi ter uma família, cara. Não. O cara foi lá pra família. O Shiryu tinha lá os Akikos. A primeira coisa que o mestre virou e falou: olha só, tô te casando aqui. Porra, mas vamos combinar que era Shunrei ou era o anãozinho roxo, né? Não tinha muita escolha. Ele ganhou uma namorada e um pai, tá ligado? E aí aparece aquele Yoko, depois a Yoko de tigre. É um cuzão lá do caralho. Pior filler, é quase o Goku dirigindo. Não, é. Tudo indica que o real sucessor do mestre de Libra era a porra do Oko? Sim. É tudo. É igual Oko, que o nome do mestre é Doko. Ele é de tigre que nem o filho da puta do mestre. Ele tem um golpe muito parecido. Tudo, moleque. Ele com certeza era o neto do mestre Doku. Ele é tipo o Gary do Shiryu, tá ligado? Não, o Oko é uma ilusão. Mas vocês estão perdendo a visão do que realmente importa. O que diabos um cavaleiro aposentado roxo fazia com uma criança num casebre no meio das montanhas da China? É verdade. Esse é o ponto. O que o Yoda fez com um jovem Luke? Cara, não é à toa que o Shiryu cresceu e ficou meio pederasta, né? Não. Peraí. Shiryu é o maluco mais macho dessa série. Peraí, o maluco fez um filho só com o Rodrigo. Peraí. Eu faço o Rodrigo de um lado, o resto do outro lado. Vai, galerinha do Wiki. O maluco não tinha nem 5 sentidos. Daqui a pouco brota um filho, ou foi o Yantia que apareceu lá também. Falou, vim dar um oi. Tá conferida, não chamei. Do Shiryu, é mais possível que tenha sido o Shun ali. Alguma parada bizarra aconteceu. Quem vai visitar o cara no alto da montanha, pivô? Quem é maluco assim? Maluco. Porra. É verdade. Só o Yantia mesmo. Pra eles não tem problema de montanha, não. Você tá falando de criança? O cara corre em alta velocidade, porra. Você se lembra que o anime introduziu aquele orfanato do Seiya pra tentar dar um background pra ele? Sim, que sim. Que até no intervalinho apareciam as crianças, o Seiya com tipo Chaves tocando violão. Tinha Makoto, né? Tinha. Cadê aquelas crianças? Que fim tiveram? Nunca cresceram. Tomaram os hormônios lá dos Simpsons também. Me lembrava um Doraemon aqui do elenco. Não, nos filmes, por exemplo, sempre que tinha algum OVA, o OVA da Ares, por exemplo, aquele que aqui no Brasil é chamado de Saint Seiya, que é aquele da mulher com a maçã. O começo do OVA é aquela lourinha acho que trabalhava no orfanato e meio que era amiga do Yoga. E aí começa com todas as crianças, o Yoga jogando futebol com a criançada lá, e aí dá a merda. Mas a última vez que a gente viu aquelas crianças mesmo, e elas, o maior destaque que elas tiveram na vida foi na primeira abertura da saga de Hades, que no bloco do Seiya aparece a Mino com o Kiki. Ah, verdade. É verdade, eles dando tchau pra ele. É, e o Seiya toca com a porra da armadura nas costas enquanto tem aquela música melancólica lá do... Olha aqui, olha aqui, a prova. Tá o Shiryu dormindo de conchinha com a criancinha, tá dando... Tudo bem que o Shiryu tinha, tipo, 12 anos, sei lá. Dorme assim com o filho, não? Não, mas eu não olho depois pra quem entra no quarto e falo, tipo, tô comendo com esse olhar. Olha isso. Não. O senhor está sendo equivocado. Isso é um olhar do tô comendo. É um olhar do quem veio aqui perturbar o sono do meu irmão. Isso é um olhar fraco. Não, o nome do filho é Shiryu se acuesta com Kiki. Do vídeo se Shiryu se acuesta com Kiki, de um cara que postou essa porra com a foto do Batman e do Robin na Feira da Fruta, não tem pé. É essa porra. Mas que o cara que postou o avatar do cara é o Batman e o Robin na Feira da Fruta. Como é que você sabe que é na Feira da Fruta? Porque só pode ser da Feira da Fruta. El Machin. El Machin, que bosta. E é isso. Aliás, o Kratos contou um ponto bem importante aqui. Uma coisa que não fica clara no desenho, mas que fica clara no mangá, é que todo mundo é meio irmão. Que o Mitsumasa Kido, ele viajou com o peru de fora, literalmente, tipo, com o zíper aberto, comeu um monte de gente pelo mundo, nasceu ao mesmo tempo, que foi numa viagem só, que nasceu todo no mesmo ano. Menos o Ikki, que ele voltou lá pra fuder a segunda vez. É, mas será muito mais fácil aceitar de que eles são só todos meninos órfãos. É. E ele é tipo o dono da porra do orfanato? O problema não é... Possivelmente alguém pensou nisso pra fazer o anime, né? Porque... Mas ele tem o irmão? Se fosse tipo irmão, aí você pode falar, ah, seu irmão é adotivo e tal. Mas o que que morra? Pensa no que era a mãe do It, então, de Hydra. O que devia ser a mãe daquele filho da... Tá comendo qualquer coisa. Caralho, deixa eu ver. Quatro na internet, seu parceiro, procura sacrificar os 100 filhos por um bebê que ele recebeu de um cara ensanguentado na Grécia, ele não prezava por nada, cara. Aquele velho morreu com umas doenças muito graves. Mas falaram pra ele, aquele velho cretino, que a bebezinha era herdeira de metade da Grécia. Aí ele falou, opa, essa aqui eu tenho que cuidar bem, que essa aqui vai permitir eu aumentar aqui os meus domínios do capital. Era isso, cara. Cara, a armadura. E olha que ele tava só de férias quando ele achou o neném, né? Eles explicam a Opa de que a Saori era a reencarnação de Atena, porque todo mundo meio que tem um... É, o Ayoros falou, foi só isso. Você falou esse aqui, hein? Valeu. Não, pô, mas aí tudo bem, é o Cosmos, ele sentiu, ele falou, caralho, essa porra mesmo, o mestre também tinha sentido, mas claro. Não era testado, não, era só um bebê. Mas ele sentiu o Cosmos, ele olhou pra aquela criança e falou, hã? Era só um bebê. Mas tinha o Cosmos, pode ver o episódio, é o Ayoro no olhar. O Shura tá lá do lado também, o Shura não sentiu porra nenhuma. Ah, mas o Shura é um merda. Né? O Shura sempre foi um bosta. Não, o Shura... E o Shura é o guardião, é o guarda-costas de Atena, né, cara? É! Ele é o cara mais merda do mundo, tem que, cara. Tem que apontar pra ele, ó, essa aqui que você tem que proteger. Ele é tipo o leão de chácara, né? Não, tem que cuidar daquela ali, ó. Não, mas o... Segura lá. Explicam. Mas não explicam porra nenhuma dessa porra, dessa série, não. Né, cara? Fora que a gente tem a versão do anime, que é a que fica pra gente, né, com mais clareza, que a gente viu 700 mil vezes, e o mangá só foi sair aqui em dezembro de 2000. Fora que cada uma das versões tem acepções completamente diferentes do que das regras do mundo. E no anime, os moleques são mais velhos e barra ou o Japão, né, o Tóquio bizarro, com 14 anos, você podia dirigir. Aquele Miyoga dirigindo, tá ligado? Ah, isso é outra parada da série que foi muito louca, né, cara? É todo mundo adolescente, o cara mais velho ali tinha o quê? 17 anos na série toda, que era pra ser o Saga, né? Teoricamente. Se nego pode dirigir robô gigante, nego pode dirigir carro. Com certeza. Eu acho não? Eu acho isso um critério. Não, mas a parada é o seguinte, o que eu tô falando é o seguinte. O anime meio que estabelece os caras como um pouco mais velhos, é porque isso não é dito. Mas toda a construção física dos moleques, tudo bem que pode ser simplesmente porque eles passaram a ter proporção no corpo, coisa que no mangá eles não tinham. Mas eles são... Mas não é só a constituição física, não, as vozes, cara. Como é que o Saga vai ter, sei lá, 19 anos? Não faz sentido. Não. Barolão ganhando aquele... Mas aí eu... Anime resolve. O que eu acho bizarro... Mas isso aí é licença poética, cara. É, o que eu acho bizarro... Suspensão de descrença. Aí outra conversa. Mas o Saga tem 28 no anime, pô. O Saga tem 28 já. 20? Não tem, não. Ah, sei lá. Bem menos. Ah, todo mundo é molecote, cara. Todo mundo era o que? O Saga era 17 ou 18, talvez, hein, cara. Saga. Não, os Cavaleiros de Ouro, eles tinham, tipo, por volta de 18 anos. É. Os Cavaleiros de Bronze tinham 14. 13, 14. É, o mais velho acho que é o Ikki. Por que eles são todos tão novos? É porque a expectativa de vida de um cavaleiro. Não, é tipo cavaleiro. É tipo jogador de futebol. Chega os 30 anos e se aposenta. Ah, entendi. Primeiro caso, se aposenta. Peguei na Wikia, tá? Olhei aqui e acertei o número, é 28, eu não sou maluco, porra. Não tirei. Quem é 28? O Saga, ele é mais velho, porra. Ele e o Kano são mais velhos. Ah, mas é verdade, tanto é que ele viu a Saori nascer, né, cara? Nascer, porra. Sim, porra. Ele não, mas, então. Não. Mas não adianta a gente tentar ver sequência lógica. Se bem que jura, já era velho também. Exatamente. O Shura era pra ter 50 anos. Caralho, cara. O Shura. Shura, Aiolos. Todo mundo tinha que ser bem mais velho. É, o Aiolo já devia ser mais velho. Mas o Doku deve ser velho também, eu imagino. Não, o Aiolos morreu. O Doku é velho pra caralho, que o Doku é da geração. Anos, porra, é. E também tem o papo que o Mu saiu do santuário nesse incidente da Atena. Ele viu que tava alguma coisa zoada. Ou seja, o Mu teria que ter a mesma idade deles. Não, mas assim, no episódio. Episódio Ômega não, no Gold. Não, episódio. G. Episódio G. G de gay. G de quê, né? O episódio G, é protagonizado pelo Ayora e o caralho, e eles são, tipo, mais novos, já são todos cavaleiros de ouro. Tipo, é uma parada meio casta, né? Você nasceu pra ser cavaleiro de ouro, você nunca vai ser nada antes disso. Ou você nunca vai evoluir na vida. É, tipo, todo mundo entrou como suboficial do exército, não vai chegar o oficial que começa com cavaleiro de bronze. Saga G é muito bom, assim, é bem desenhado, tem uma aventura maneira, mas ele mostra que veio no primeiro número. Em algum momento no primeiro mangá, o Aiolha fala, eu pinto o cabelo para ficar de frente do meu Sim. irmão. Aí você vê o Aiolha com um saquinho de plástico que ele passou no mercado mundial da Grécia. É muito top. Ai, caralho. Então, olha só, ele já dá o tom da história, tá? É fanfa. Lembra a diversão. Olha só, o Shura, ele tem no ponto do começo da série clássica, 23 anos. Então quando a Saori nasceu, ele tinha 10. E ele com 10 anos, tava lá Shura de cabelo. Já era homicida, né? Já tinha o mesmo corpo. Uma voz. Caralho, quem era o editor? É, quem era o editor do Kurumada? Não, esquece. Ele tá de sacanagem comigo que ele tinha 10 anos, né, quando ele luta com o Aioi. Pegando os dados oficiais, cara, o editor do Kurumada na Jump, ele tivesse, sei lá, o mesmo editor de Dragon Ball, tá ligado? E ele tava tudo preocupado com Dragon Ball e com, sei lá, Hokuto no Ken, que eram os mais importantes. E aí o Kurumada, então, esse moleque aqui, ele vai ter 10 anos, e o editor, tá bom, faz o que você quiser aí. Cara, pra te falar a verdade, já devia estar muito mais no foda-se do que isso, porque já devia ser o quê? A terceira, quarta história que o Kurumada tentava fazer virar e não virava, né? É, não é o primeiro mangá dele, não. Não é o primeiro. Desculpa. Olha a cara desse filho da puta de 10 anos. Cara, tipo, foda-se, cara. Eu não é o sol da Grécia que castiga, cara. A pessoa envelhece rápido. Sim, sol da Grécia que castiga. Pode... E legal ele que todo é, mundo... Ele é iniciado em Crystal Meth. Se eu perguntar uma coisa nada a ver, aproveitando que a gente tem informações internas, ô Rodrigo, aquele Os Guardiões do Universo, onde vencer o mal, o que é aquilo? De onde veio aquilo? Aquilo foi uma aberração da natureza, aquilo na verdade veio da França, cara. Muita coisa que, a série chegou, não era muito padrão, mas por algum acaso, por algum motivo, o pacote que chegou pra dublar foi o pacote da França, a série já tava virando lá. Eu achava que era espanhol, porque tava não. Los Cabaleiros do Zodíaco. Muita coisa geralmente vem da América Latina pro Brasil. Vem Latam. É, exatamente. Então você tem Dragon Ball, tudo que veio de Dragon Ball veio da América Latina. Enfim, por algum acaso do universo... Os Guardiões do Universo. É, veio da França. E isso lá, você tem uma questão que, né, que me atormenta até hoje, que é o licenciamento das músicas. E a abertura, né, a Pegasus Fantasy, não foi licenciada nessa época. Lugar nenhum do mundo. Porque tem uma questão. Enfim, no Japão o negócio funciona de outra forma. Não, basicamente, mais barato você fazer uma música cagada do seu. Nessa época, sim. Licenciar coisa no Japão já é um saco. É. Ou ver, sei lá, dublagem de jogo, abertura de anime. Porque, por exemplo, a abertura de Cavaleiros, a primeira, é do Nobuo Yamada e da banda dele na época. Make Up, né? É uma banda de J-Rock meio metalzinha, de um movimento. É, a farofada do cacete. É, um movimento J-Hard Rock anos 80, que tem várias. J-Farofa. Então, tem várias bandas muito boas, o Make Up é uma delas. Mas o Make Up, ele era, por exemplo, da Sony. Isso. Então, tinha que ir lá na Sony Records falar: então, eu quero. Exatamente isso. Fantasy pro resto do mundo. Exatamente isso. Então, o que acontecia era que a licença ia pra Toei, mas ia pra Toei Japão. Isso. E a Toei Japão podia explorar dentro daquele território. Mas quando o produto começava a ser licenciado pra outros territórios, essa licença não se estendia. Ou se era o caso de se estender, cara, era de dobrar assim, puta. Enfim, era um trabalho do cacete. Era de dobrar a puta, era sinistro, velho. Outro caso desse problema. É uma nova técnica de Avatar, dobrar putas. Muitas vezes esse licenciamento era temporário. Então, o que algumas empresas americanas ou ocidentais, né, de modo geral, faziam, tipo a 4Kids? Falava, cara, não quero licenciar essa porra, não. Foda-se a música. Pokémon, vê essa música japonesa no cu, vai fazer uma nova. Um rap aqui irado, que vai ser muito top show. Exatamente Shimon, isso. E foi tudo isso. E bom, Cavaleiros é uma dessas. O que aconteceu foi isso. Quando chegou na França, os caras falaram, porra, mas a gente precisa de um tema de abertura, um negócio desse, e fizeram. Tanto que você parar pra ver... É completamente francês. A música, toda a estética da música é uma marcha, exatamente. Porra, uma marcha, não fica mais francês do que isso. Então, quando chegou nesse pacote aí, a gente sofreu com isso por um ano, né? Até a Larissa aparecer aí com aquele, Larissa aquele e CD. Larissa e William. É, ela e o Mário Lúcio de Freitas, né? Isso, não, teve gente pra caramba naquele álbum, na verdade. Mas ela, porque era a música da abertura, né? E a Sony fez aí uma força e tal, foi o que a gente lembra mais. Mais, né? Porra, Mari! Ele e a Sara Regina cantando essa música. Maravilhosa. Você tem contato dela? Será que ela dá uma entrevista pra gente? Sara Regina? É. Bode continuou com tesão na Sara Regina. Não conheci, não, cara. Na verdade, eu outro dia troquei uma ideia com o filho dela que, caramba, será que eu tô confundindo o cara? Posso estar confundindo o cara. É, mas que foi o cara que cantou a primeira Dragon Ball Z. Caramba! Olha só! Caramba. A Sara Regina sempre nos alegra. Tu não consegue o contato daquele Luiz Henrique, não? Que cantava Yu Yu Hakusho? Será que a gente consegue? Não era ele, não, cara. Luiz Henrique, não. Todo mundo acha que é o cara que fazia o Coabra, né? Não, não. Não, esse Henrique é o Coabra. É... Não, o Coabra, o dublador, é outra coisa. O nome do cara que cantava a música era Luiz Henrique também. Tem até uma banda. Ele tinha até uma. É outro Luiz Henrique, por acaso, só é. Não conheço, não. Xará, sei lá. Pô, essa cara, galera que saiu fora, que assim, que não caiu no circuito de eventos, assim, eu nunca tive muito. Na verdade, eu nunca tive muito contato com ninguém fora dos Cavaleiros, né? Nem os cantores de Dragon Ball também não tive muito, não. Entendi. Cara, eu queria muito contratar esse cara pra fazer uma festa de fim de ano na firma. Ia ser foda. Deve ser barato, né, cara? Não deve fazer porra nenhuma. Eu não sei. Aí que tá, eu não sei como. Eu acho que o cara não. Deve ter parado, entendeu? Então eu acho que. Sim, é velho. Porque nessa época o que acontecia era exatamente isso. É, tá dentro do estúdio de dublagem. O estúdio de dublagem nunca quis perder muito tempo com música. Então. Uh-huh. Porra, meu filho canta. Ah, tem o fulano. Meu sobrinho manja. Sim, não, canta. Já é isso mesmo. Entendeu? Cara, a galera só foi começar a pensar em trabalhar em música. Foi tipo na época do Pet Labor. Que aí mandavam a música pra outro estado, ou então aquela época que a Paris e tal, fazendo várias músicas. Mas mesmo assim, meu abraço, Midnight Blue! Funcionou muito, muito mal com isso também, porque gravava tudo lá também, isso. O Edu. Eu acho que, sinceramente, eu fui o primeiro cara a tirar isso do estúdio de dublagem. Posso também, tô chutando, mas eu fiz questão quando eu comecei. Eu falei, olha, não vou fazer aí, porque... Porque é estúdio não, de quatro canais, né? Não tem condição nenhuma. É meio fraco. Né? Vocês estão preparados pra captar a voz dublada, sacou? Vou começar a gritar aqui, vocês vão curvar, tochar. Enfim. Quando isso vem pra América Latina, hoje em dia a gente tem um conceito muito forte de Brasil, México e rola. E isso não é sacanagem. Rola é o rest of Latin America. É o resto da América Latina. Então os caras mandam. Caralho? Sim, sim. Como agora eu tô trabalhando com negócio de jogo também, eu vejo isso com uma frequência, vem Brasil, México e rola. Foda-se, é um famoso foda-se. Rola, eu acho. É o que eles ganham, eu acho. Sim, porque geralmente eles fazem uma dublagem só pra América Latina toda, verdade. Isso. Ou no máximo tem uma localização mexicana e o resto. Porque a mexicana eles também usam pra território americano. Mas enfim. Sim, sim. E aí, mas nessa época não tinha essa porra. Tinha a América Latina, aquele bando de filho da puta que fala espanhol e o tal de Brasil, que parece que é outra língua, mas eu não sei qual é. Obriga a gente a pagar de novo essa mesma merda. Então, quando fizeram a localização visual e botaram aquele logo Los Caballeros del Zodíaco, que a gente viu muito em boneco também, né? Isso. Que tinham os bonecos chegavam da América Latina, era o mesmo carregamento. Era a mesma distribuição. Tinha francês também, eu via muita caixa do Le Chevalier do Zodiac. Aí na loja Smagal, lá em Caxias ainda. Caxias no centro. Era um árabe vinho, né? Com chapéu. Chegou a ser uma época, depois passou a ser tipo um logo da Nintendo, uma coisa meio oval, escrito Magal dentro. Nessa época, né, 94 foi um ano muito efusivo pra gente, foi um ano que estreou. Então, tipo, o Senna morreu em maio, o Tetra foi em junho, e aí em setembro teve a porra do Cavaleiros do Zodíaco, e em novembro já terminaram os episódios. Tipo, meio de novembro. Ah, sim, é, né? Por isso que hoje. É por isso que a nossa geração não se surpreende com nada, cara. Olha o que a gente viu em um ano. Vai se fuder. É por isso, cara. Esse é o motivo. 95, na real, foi quando a série engrenou mesmo, né? Foi quando o cara virou fenômeno brutal, assim, né? Eu lembro de um caso que teve o seguinte: tava dando muita discussão em escola se aquilo faz mal pras crianças. Essas porra que sempre tem, né? E aí a Manchete, cara, genial, ela capitalizou muito forte. Porque tinha o compacto do sábado. E aí logo depois do compacto do sábado, passava, já era meio noite assim, o bloco da noite, tinha um programa de discussões, mesa redonda, da Márcia Peltier. E aí teve um dia... Márcia Peltier pesquisa. Márcia Peltier pesquisa. E aí teve uma semana que logo depois do compacto, e durante a semana ficou passando chamadas, vamos falar sobre Cavaleiros do Zodíaco. O desenho realmente causa influências negativas das crianças? Nossa senhora. Logo depois do... Então assim, tava a família inteira vendo, porque o filho chato queria ver aquela porra de novo. E aí logo depois... entrou a mesa redonda com mães e psicólogos e educadores, e a Márcia Peltier e provavelmente o Carlos Chagas, o gordinho bigodudo que apresentava com ela, pra falar se o programa esse realmente tinha influência negativa, tá ligado? E ficou passando isso muito tempo, cara. Eu lembro que eu tava na casa da minha avó, e a minha avó, meu falecido avô, minha mãe, todo mundo parou pra ver a porra do programa, pra ver, vamos ver o que vai sair dessa porra, dessa cabeça, dessa criança aí no... essa merda aqui, podcast do cara. Numa geração depois, Gilberto Barros fez isso com as cartas do demônio de Yu-Gi-Oh! só que no caso dele, não existia, foi só falar que era ruim mesmo. Sim, claro. Pô, falou verdade, pô. Era o que se fazia. Da concorrência pode falar, não me incomoda não. Pode descer além aí. Pode descer o pau. Acorrentado em você e coisa assim. Mas agora, uma coisa que é importante a gente trazer é que Cavaleiros do Zodíaco é uma série que vive hoje por toda a paixão que a nossa geração tem por ela. Sim. Você... Graças a Deus, inclusive, diga-se de passagem. Na verdade, se você pensar, a gente estragou completamente a vida das crianças de hoje em dia. Que, tipo, eles são... Cara, como é que é? Amaldiçoados pelo anime, e a gente é o culpado disso. A gente... O anime podia nunca ter entrado no Brasil com tudo. Se a gente não tivesse sido tanto dinheiro. Porque Saint Seiya não teve fôlego pra fazer a invasão dos animes no Brasil, não, cara. Essa invasão levou uns 10 anos. Com certeza não. É, a série foi... Mas você não acha que é o início da derrota? Não. É, mas acho que não. Pra mim, Cavaleiros do Zodíaco trouxe... Puxar uma atrás da outra. Veio o Shurato depois, veio o Samurai Warriors, veio o Hakusho, veio a Karatom. No final da Manchete... Mas pra vocês verem, a Manchete faliu. Isso não bancava não, gente. Não, só tinha ficha... Exatamente. Mas assim... Faliu, mas a gente nunca sabe, né? Não, olha só, gente, a Manchete, a falência da Manchete, o Ninja Inimigo sabe bem porque ele viveu essa porra na pele, isso não é zoeira, é sério. A falência do Grupo Block como um todo tem toda uma questão administrativa na Rua do Rússio, o número 1. Acho que não foi pelo sucesso. Não foi em termos de programação, não foi... Cara, a Manchete tava tão na merda que na época da Copa de 94, eles iam passar a Copa. Eles chegaram a passar o primeiro jogo, Alemanha e Bolívia. Que foi 0-0 ou 1-0. Foi um jogo horroroso. Mas o SBT também passava os jogos da Copa. No SBT tinha um amarelinho, inclusive, era muito superior. Mas a questão não é essa, não. A questão é que a Manchete... o Luciano Duval era do SBT. Eu lembro desse merda. Do SBT que eu vi. E a Manchete, ela parou de passar a Copa no meio. Ela desistiu, tipo, não dá, não tem dinheiro pra bancar isso. Ela parou de filmar Pantanal na época, ou outra novela. Não, foi Pantanal, Copa. Não, foi Brida. Brida, parou de passar Brida na época. Porque a desculpa era: nosso elenco vai acompanhar a seleção na Copa. Porra nenhuma, eles sabiam que ninguém ia ver aquela merda. Pararam, a Manchete parou na época da Copa. Porque não tinha como se sustentar. E aí teve essa época pouco depois, e que vocês vão lembrar bem, porque a gente via Manchete o dia inteiro. O que a Manchete fazia era passar reprises de Pantanal, Tokusatsu pra caralho, anime pra caralho. É. Esses animes que vinham meio que a toque de caixa. Porque se você parar pra pensar, foi o que deu esse sobrefôlego pra eles, foi, né, cara? Chica foi. Da Silva. Chica da Silva foi a última grande última obra coisa, da Manchete. A última coisa que a Manchete fez, é? Sim. Mandar Caru, os últimos cangaceiros. Não, Chica da Silva foi um pouco depois disso aí. Chica não foi a última, não. Não, foi a última grande sucesso da Manchete foi Chica da Silva. Porra, padre da Chica da Silva, ele foi o primeiro dublador do Woody, cara. E ele morreu. Adriana Galisteu na Chica da Silva. O Alexandre Lipiani. Alexandre foi Superman também. Também é o Super-Homem. Sempre me surpreende. Parabéns. E esse padre na novela, ele não morre, mas assim, o fim do personagem na novela, meio que fazem uma prisão de tijolos, assim, pra ele, cobrem ele numa solitária, toda tampada de tijolo, porque ele pecou na carne, uma parada assim, tipo, né? Porra, velho, eu lembro de 0% disso aí. Eu lembro de peitinho. Chega da Silva, peitinho e acabou. Com certeza, peitinho. Não lembra nem que teve a Titiolina nessa porra? A Titiolina, não foi a Titiolina que arrancava o beiço. Qual é a personagem que a Thaís Araújo manda arrancar o beiço? Porque dava em cima do marido dela. Porra, bicho. Tem uma mulher lá que dava em cima do marido da Chica da Silva. A seletiva total pra mim, cara. Aí, nossa, Chica da Silva hoje, é o que eu me lembro, podia ser tipo um clipe do X-Videos, assim, 5 minutos. Lembro de mais nada, 0%. Eu lembro também que a primeira Chica da Silva nessa versão foi a mãe dela. Eu esqueci o nome da atriz agora. É, a Gisa Mota. Gisa Mota. E ela é a Chica da Silva velha no final. Pô, a Chica da Silva era foda, cara. Assim, deve ser um bosta, na verdade. Mas eu tinha 8 anos, eu achava irado. Não era exatamente ruim, não, cara. A Drica Moraes levantava aquela porra, tá, novela. Diga você, que era mais velha um pouco. É, Dona Beja também, caralho. Não, Dona Beja na época foi reprise já. Porque Dona Beja era de quando eu era moleque, sério. E Dona Beja era com era a... da Tupi? Mansa? Ou é a Bruna Lopes? Claro que não, filha da puta. Aí a galera que vê o Nostalgia do Castanhari não tem ideia do que está falando. Olha só, a galera que vê o Nostalgia do Castanhari não faz ideia de que o Castanhari não viu metade daquilo que ele fala, tá? Não tem idade pra ter visto. Ele faz um bom trabalho de pesquisa, parabéns a ele, mas ele não viu porra nenhuma daquilo, tá? Não mesmo. Não tem como, porra, o cara é muito novo. Mandacaru, caralho, Mandacaru era muito bom, cara. Porra. Mandacaru era hardcore pra caralho. A história, metade a história da história de Santa Raia e Zé Trovão. Puta, cara! Esse é o maior passado do Brasil. É o rei, gente, isso aí teve reprise longe, outro dia, hein? Rei do Gado Kaiden, essa porra, tipo, Before Rei do Gado. O Pirilampo, o Saracura, o Pirilampo, né? Que é o Almir Sater. Almir Sater, puta que pariu, cara, que sensação. Almir Sater, ele morava lá no Mato Grosso do Sul, ele comia a mesma churrascaria que a gente, cara. Ele ainda tava meio que no auge, as pessoas tiravam foto com ele. Eu devo ter foto com ele, só procurando. Não, não tem foto com ele, cara. Eu tenho muita foto com ele. No país inteiro, cara. Não. O Pode era da família do militar, né, pô? Era da família do major, sei lá, né? Da cidade, né? Todo mundo conhecia. Sensei, a gente não falou de Sensei, é maravilhoso. E em qualquer outro programa que fala de Sensei. Clássico demais. Era o Cassius? Era. Era? Ah, tá. Não, o Docas. Não, era o Hércules. Era o Hércules. É, isso aí. Não, peraí. Hércules? Não era Hércules. O Docas. O golpe do Docas era o Hércules. Era Hércules flamejante ou reluzente. É Teoro de Hércules, eu acho. Era punho de Hércules, caralho. Era uma dessa aí, cara. Hércules reluzente. Hércules tinha nome de Hércules. O Jal de Lince tinha o golpe Hércules reluzente. Tinha um maluco nessa fase que chamava Cavaleiro de Fogo, na boa. Cassius, porra, maravilhoso. Não, o Cavaleiro de Fogo era caralho, vamos se fuder. Eu vou contra o Cavaleiro de Cristal. Nossa, melhor que o Cavaleiro de... Cavaleiro de Cristal. Melhor que o Cavaleiro de... Só o Maia de Sagita, que era o maluco que tinha uma porra de uma caralhinha. Ah, foi o cara que lançou a... Não, foi o herdeiro dele que fez isso. O cara que fez a história. De Sagita. Ptolomeu de Sagita. Você tá brincando, tinha um cara que chama Ptolomeu de Sagita. Ptolomeu de Sagita. Deixa na memória, tá ligado? Mas vocês que são ratos aí, depois vê um episódio da luta do Camus e vê se tem aquela cena que existe na minha lembrança. Qual? Do Yoga convencionando que vai chamá-lo de mestre porque ele era o mestre do mestre dele. Sim, faz isso. Rola isso. Tem isso mesmo, isso é minha memória. Isso foi a forma do anime contornar o fato de que, opa, a gente inventou um outro outro mestre pro Yoda. Já que você é o mestre, meu mestre, a partir de agora eu vou te chamar de mestre. Pô. É, mestre do meu mestre. Eu não lembro se ele fala assim, vou te chamar de mestre, mas a parada do mestre do meu mestre é clássico, pô. Não, ele ficava falando que ele era o mestre do mestre até um dia que ele parou de falar mestre do mestre porque cansava. E aí convencionou-se que o Cavaleiro de Cristal morreu, parou de falar no Cavaleiro de Cristal, no pós-santuário, e ficou Camus. Quando precisava de alguma referência, era o Camus. Que convencionou, vamos ser sinceros, é muito melhor, né? É, o currículo bem melhor, né? Caralho, o Cavaleiro. Eu acho que o Cavaleiro de Cristal tomou um golpe fantasma do Wiki, se eu não me engano. Ah, não, não, tomou o Satã Imperial. Cudaço, né, cara? Isso. Qual é o nome daquele merda, o mordomo estranho do Saga? Puto, o cara que tinha um diamante no. É, tinha uma bengala, ele era tio de alguém, eu acho que ele era o tio do Dockers. Sim, aquele ele maluco. Não era tio de ninguém, hã? Cara. Não era tio do Dockers. Não era, não. Tio do Dócrates. Isso é o cara era tio do Dócrates, sim. Ele era parente de alguém. Não, vamos combinar que, cara, Cavaleiro de Prata era uma salada do cacete, né? Porra, cara, tinha que ter durado mais, era muito bom. Agora a gente começou a falar do assunto, viu? A gente não falou de Cavaleiros de Aço. Não falou. Graças a Deus. Eles estão muito maneiros. São muito maneiros. E eles sumiram da série assim no... É, porque alguém ali com um mínimo de consciência chegou e falou, cara, na boa. Furumada, vamos parar. Não, mas olha só. O Furumada foi ver os planos deles, eles iam fazer um Megazord dos Cavaleiros já. Sacanagem, né? Não vai ter isso não. Gente, o conceito dos Cavaleiros de Aço era uma parada maneira, né? Tipo, eram cavaleiros sintéticos. Não fudia a porra do esquema de constelação. Eu achava maneira a ideia, sério mesmo. E aí, tudo que era o chakra, né? Chakra não, cosmo. Cosmo, foda. Não, sim, mas assim, eles não tinham cosmo, eles tinham uma armadura mecânica. E assim. Tinha uma ventiladores na armadura. Era isso. Se cavaleiro do Zodíaco. Se cavaleiro. Um tinha uma mangueira, o outro tinha um ventilador e o cara, outro. Cara, eles eram. Cavaleiro de fogo. Gente, eles eram uma referência ao San Vulcan, o Sentai, que eram três caras: o Tubarão, Pantera e a Águia. Eagle Shark Panther. Não tinha Pantera. Não, era lobinho. Era raposa. Porque era uma raposinha, porque era um moleque de 5 anos, não ia ter grado. Era um Sonic. Tá, agora explica o fulano de golfinho que não tinha armadura, ele tinha um wetsuit. Ele tinha um pós-pobre. É, o Santos Fantasmas. Pós-pobre, é. Caraca, isso me lembra o Centuriões! Força extrema! Centuriões, puta que pariu você. Ah, pode crer. Mas olha só, os Cavaleiros de Aço, tá? Se esse conceito tivesse aparecido, sei lá, num gibi da Marvel do Homem de Ferro, teria tido toda uma saga em que a tecnologia dos Cavaleiros de Aço teria sido utilizada pra criar um exército em massa. Se Cavaleiros tivesse uma trama mais política e não essa galhofa do caralho, ia ter tido alguma saga com todo um conceito de um exército de Cavaleiros de Aço fazendo merda, tocando zaralho por aí. E isso ia ter sido uma parada. Cara, mas Cavaleiros é tipo uma série que se especializa em quebrar as próprias regras. E não ter regras e quebrar as regras. Se chegar no Ômega, se alguém aí tiver vontade de assistir o Ômega, porra. Tá. A própria Saga G é muito bem escrita, cara. O problema é que sem ser uma merda. Tá tudo cagado e lá eles tentam botar ordem na casa, só que a casa é bagunçada. Então puxar sardinha também pro meu lado. Quer dizer, pro meu lado não, porque, né, nada a ver, mas. Porra, Lost Canvas é uma série que eu acho que, cara, até hoje, volta e meia, aparece aí e não me ofende, entendeu? Não, Lost Canvas é muito isso bom. Isso é uma vantagem, é uma série eu acho que é levada a série. Falando de Cavaleiros, com certeza, porque volta e meia, quando chega alguma coisa da série clássica, não tem como conter o facepalm, assim, tipo, quem pensou nisso? Mas Lost Canvas é uma série que tomou mais cuidado com essas coisas. Sim, mas por quê? Quem é que faz a série? Bom, quem não faz a série? Sim. Quem não está envolvido? Sim, tem com certeza, exatamente, Não, mas assim... Aquela merda daquele Ômega, a primeira coisa que me deixa nervoso, eu tentei assistir essa porra, assisti até a luta das 12 casas, eu terminei as 12 casas, sei lá. Mas o que me deixa muito estunado nessa porra dessa série é o Cavaleiro Ninja, Charuto, sei lá, Charuto. Como é que é o nome do cara? Naruto. Qual o Naruto o nome dele? Como é, mas ele é meio pra ser, meio isso aí mesmo. Lost Canvas não, esse Sensei Omen, ele é feito pra ganhar a galerinha criança, né? Ganhar o público do Narutinho. Aí eu já tava dentro da empresa. O cara dá golpe de jutsu do Naruto, igualzinho. Isso é realmente intencional. Gente, olha só, Ômega, ele começa, ele tem uma parada muito maneira, que é... As músicas, a segunda abertura, pra pagar um pau aqui do pra ser fanboy, fico em português, ficou maneiro pra caralho, que tá todo mundo cantando. Boa história. Entre as estrelas, continuar pelo no caminho que eu escolhi pra mim. E a cada passo uma vitória, mas é assim, resistir. Pega a me dê sua força. Sem cheira, corações que se empenham no cosmo. O meu futuro não pertence a ninguém. Sem cheira, o destino da nova batalha está em nossas mãos. E o Omega despertar na nova geração. O comecinho daquele conceito de ter um moleque genérico, um filho do Shiryu, uma garota, pela primeira vez, o começo, a ideia, se bem executada, poderia ter funcionado. A ideia, por isso que sim, assisti, a próxima geração podia ser irado. É que depois vira uma galhofa, já aparece um moleque que é tipo um Seiya de armadura azul, revoltado. Mas aí é meio isso. E tem cavaleiro de isso aí, o bagulho começou a te gringolar. E aí, mas foi bizarro pelo seguinte, cara. A ideia foi bem feita, mas eu acho que a resposta não foi boa. Então, foi cancelado? Terminou a segunda temporada, acho que foram 100 e poucos. Foi aquele cancelado, né? Vamos terminar. Foram duas temporadas inteiras, acho que foram 112 episódios, se não me engano. E, enfim, o que rolou foi que, cara, o modelo deles no Japão, dessa coisa de ter um episódio por semana e aí vamos indo, é reativo. Então, ó, a audiência não tá respondendo legal, novela. Vamos mudar. É tipo novela, só que isso não dá certo mais, entendeu? Tipo, esse modelo seria... Esses seriados infinitos, cara, tem que ter muito culhão pra fazer. Se sempre você ia no bancou, é porque só sobrou nós mesmo, macaco. A intenção era realmente pegar uma demografia mais... O plano que eles me passaram, 2012, foi quando eu entrei na empresa, o plano que eles me passavam mirava os números de 95, pra vocês terem noção. Eles queriam repetir o que houve no Brasil em 95. Não, fora que a parada é o seguinte, foi tudo um plano de renovação da marca que passou pelo Lost Canvas. Eu não entendi porque que o Lost Canvas não durou. Eu não entendo até hoje. Não conseguiram captar pra fazer. Eles deram pra sustentar. Não, mas o mangá acabou já? O mangá da Shiori. As temporadas bem legais. O Lost Canvas mangá não terminou, não? Não. Não sei, eu não comprei, não li. O mangá tá com 11 volumes, mas assim, anda meio que devagar, sabe? Eu acho que não acabou, não. Porque Lost Canvas, Sensei, é feito por nós. Direito, A gente sabe. Aquela ideia do Ikki, que era um cavaleiro de Hades, que encarnou como cavaleiro de Atena agora. Mas isso confirmou mesmo? Isso é. Sim. Ele é o Kaga Hodbeno reencarnado. Pra gente ficar feliz, sacou? É feito pra gente. A história dos Cavaleiros de Atena é vamos enfrentar a porra do Hades quando ele aparecer. Não, a gente fica... eu acho a história muito mais densa, inclusive. Você ter esse laço familiar ali, da maneira como o Alone é apresentado, como o Hades e tal, tipo, eu acho que tudo isso na série foi bem melhor trabalhado. Foi pensado, né? Teve um planejamento. Eu olhei aqui o Lost Canvas, teve 25 volumes, teve até mais. Até mais do que o mangá original. Porque a Shiori, a Deshirogi, a autora que escreve e desenha, e teórica, entre grandes aspas, é aconselhada por Kurumada. Aconselhada porra nenhuma. Tipo, ela liga pra ele e fala, vou fazer, ele fala, sim, por favor. A mulher, ela é de 78. Então, quando o Cavaleiro do Zodíaco passou ela lá... Ela viveu lá, com ela certeza, tinha a idade que a gente tinha quando passou aqui, tá ligado? É. Tipo, os 8 anos dela. Isso mesmo, ela tinha 8 anos. Foi isso, foi essa parada. Então, tanto que ela nem é famosa, tipo, a fama que ela tem, eu nem sei se no Japão essa fama se repete, é o Lost Canvas, foi o mangá que ela fez. Famoso, é o último que ela fez. Os outros, assim, tipo, um volume. Todos os outros mangás lá tem um volume. Então ela deve ser tipo um Rodrigo Rossi dos mangaká. Tipo, vou fazer Cavaleiro do Zodíaco. Acordou um cara e falou, vou fazer essa porra. E agora ela terminou de fazer, tá com 35, 36 anos e sei lá o que ela tá fazendo da vida. Agora ela já tem um belo cartão de visita. E aí, tanto que na época o Lost Canvas, ele foi meio que passado pra outra pessoa, porque o fudido do Kurumada, ele ia fazer aquele Next Dimension. Lembra dessa porra? Até hoje estão fazendo. Ele fez, né? Teoricamente ele ainda tá fazendo essa merda. Não, fez? Não, então, ele estava fazendo. Ele... Mangá. Mangá, não. Ele estava fazendo e está fazendo essa porra há 200 anos e saiu um volume esse ano em... Mas é engraçado, né? Que você mexe, o pessoal elogia. Eu nunca parei pra ler mangá nenhum de Cavaleiros. Aliás, eu parei pra ler mangá nenhum ponto. Você não leu do Hades na época do colégio? Não, cara. Não eu roubei os do Titi todo e li aquela porra, tipo, 10 anos depois. Não, não me dei bem com o formato do mangá era muito... Eu tava muito inserido com comics, X-Men e... Eu sei lá, acho que eu estranhei um pouco a coisa. Não, não consegui comprar. Né? Tentei... Cavaleiros é uma aposta. O mangá. É, eu tentei comprar Evangelion, na verdade. Não me lembro na época. Você tinha tentado, sei lá, Vaga na época. E teria dado certo, talvez, pra você. É, mas, sei mas lá. O lance, cara, é que... Teve o Lost Canvas, o Next Dimension, o episódio G... O Ômega, aquele Soul of Gold. Sim, então sim. São coisas que... Soul of Gold é um caça-níquel bizarro de ruim, Jesus. Muito, né? Se é ruim, eu não terminei de ver. Eu sei que a gente deve fazer a próxima aí já. Já o pessoal já comentou aí sobre a dublagem da parada. Mas eu não assisti ainda, não terminei. Mas o episódio G, por exemplo, é muito bom e nunca virou anime, entendeu? Então, assim, são umas decisões que... eu não entendo. Tem a ver com direito, com certeza. Tem, não, com certeza tem. Agora, o cara... É porque ele é dono, mais ou menos, da própria marca dele. É, então... Pelo que eu entendi, o Lost Canvas e o episódio G e tudo que não foi Neo Kurumada escrevendo... É licenciado, obviamente. Sim. Mas eu não sei, eu, assim, é pura especulação. Eu acho que o cara, de repente, fica meio ciumado do negócio da. Tá virando sem ele e tal. Sinceramente, não sei, cara. É, o Lost Canvas ter sido interrompido, a série ter sido interrompida, eu acho que é porque o projeto do Ômega já tava rolando. Ah, mas eu também acho não que... tinha mais dinheiro pra Toei fazer. É, mas eu acho que não justifica. Não, mas o Lost Canvas eu acho que não é da Toei não, sabia? É sim. Não, não. Lost Canvas é da... Eu acho que não, o estúdio não é da Toei não. Não é a Toei, certeza que não. É a... Puta, acho que é muito... Então é algum negócio menor. É da TMS, é a TMS. É muito animação do Lost Canvas, né? Não pode ser Toei. É pra ser Toei. Vocês pararem pra pensar, a saga de Hades, quando saiu no Japão, saiu o primeiro capítulo, né, o Santuário, aqueles 13 episódios, maravilha, nesse formato mais moderno e tal. E depois, alguma coisa lá, eu acho que eu também acho que, né, a melhor parte da série clássica, rolou alguma coisa lá interna da empresa que, pra finalizar Inferno e Elísios, tipo, saiu a grana, saiu de lá, sacou? Sim. Eu não sei se a saga de Hades virou. Foi porque não deu o retorno que eles esperavam. Virou. Salvo engano, esses primeiros 3 episódios eles lançaram tipo um On Demand da época, que não era On Demand, mas enfim, era algo próximo a isso. Era um On Demandzinho, e não, passava assim. Deu o retorno que eles esperavam mesmo, foi muito, muito abaixo. Pois é. E aí... Teve do Santuário pro Inferno, trocou dublador, foi uma... Não, calma, mas isso aqui no Brasil, isso aí foi... Não, aqui no Brasil não, lá no Japão. Lá também. Lá também? Trocou a porra toda, trocou todos os dubladores. Aqui a gente só espelhou. Trocou dublador, que merda, hein? Trocou, passou de uma empresa pra outra. Isso aí... Perdeu a galera de São Paulo. Pensa só no seguinte... Aí pode, faz por favor, bota esse conversa no adendo no final. Eu vou. Sim, é isso que eu ia falar. Não, adendo não, coloca dentro do programa. Eu edito isso hoje. O Bot vai trabalhar hoje. Não sei nem porque eu tô aqui ainda, eu tô conversando. Quando você pensa no que tá rolando, tipo, a empresa começa a entender: olha, Cavaleiros, a marca Sensei não rende mais lucro. Então a maneira da gente fazer algum dinheiro com isso é licenciando a marca. E aí, possivelmente, o que aconteceu foi isso. Eles licenciaram pra TMS, pra animar o Lost Canvas, e virou pra caramba, pelo que eu suponho, né? Sim. Pelo que eu entendi. Porque lá o Lost Canvas era lançado no cinema, de 2 episódios em 2 episódios, isso. E saía uma exibição, uma premiere no cinema. O Digimon agora tá acontecendo, o Digimon Tri, tá acontecendo isso. Ah, lá. Então eles estão... É que o Cavaleiro do Zodíaco é o seguinte, o cara tem que se posicionar enquanto... Quem é o mercado dele? A gente sabe que é uma porra de uma série que aqui no Brasil, na América Latina e, né, em alguns pontos da Europa, tipo Itália, França, uns pontos específicos que a gente sabe quais são, faz um sucesso do caralho. Sim, a Itália também. Mas, na Itália, mas os Estados Unidos não faz, nunca fez grande coisa. Não virou. Inclusive, é maneiro porque na época do Soul of Gold e do Ômega, a gente via reviews assim da IGN, não sei o quê, e era sempre assim, Sensei é o melhor anime que você nunca viu. Ele é o Master System do anime. No Brasil e Europa. É que muitas coisas são criancificadas lá. Então tem muito anime que morre quando chega lá. Aliás, acho que o maior título de anime nos Estados Unidos foi Dragon Ball, né? Dessa geração aí, Dragon Ball Z. Na época de Dragon Cavaleiro, Ball, sim. Foi o que virou. Acho que Naruto pegou bem também. Você, né, pegar a referência de anime nos Estados Unidos é Dragon Ball, cara. Sim, sim. É só Dragon Ball. Tanto é que todos esses jogos de norte-americanos que você tem de cultura de anime Dragon é Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball. Ele é a referência mesmo. Eu vejo quando vou tocar fora, isso é quando a galera realmente, tipo, quando tem peso, fala, ah, Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, Knights of the Zodiac, que é o título isso. lá. 0%. Não, é o nosso título, falar. Né? É o título latino traduzido, né? Quando teve aquela revitalização e até a série veio pra cá de novo, passou no Cartoon Network. Se não me engano, foi um 1º de setembro também. E foi uma segunda-feira. Será? Foi, não, isso foi. 2002, isso? 3, 2003. 2003. É, eu lembro que eu tinha que deixar pra gravar o videocassete ainda na época. Tsunami. Tsunami, no bloco Tsunami. Passou mesmo horário, tipo 6h30, e foi bizarro. Só que 1º de setembro de 2003, que é a nossa segunda exatamente. E foi passar nos Estados Unidos também, esse Knights of the Zodiac, dentro daquele grande selo Shonen Jump da Viz e sei lá o que que era. Uhum. E eles fizeram aquele esquema deles de fazer a porra da abertura americana, pegaram uma música do Flock. Uma música genérica, Aquela música do Flock of the Seagulls, aquela isso. I Ran, eu corri. Tipo, eu porque fugi. Tinha possivelmente tem o Aurora Borealis, né? É, e a metade da abertura eram tipo cenas dos Cavaleiros da Giste correndo com capacete de Sagitário. É nojento, velho. Aquilo é pior do que aquela primeira abertura de One Piece brasileira. Do Yo, se liga em loop. Ah, mas essa abertura brasileira é tão ruim que deu a volta. Você quer ver como os Estados Unidos se apropriam desses animes de um jeito estranho? Não, We Are não, Rodrigo. We Are foi quando passou no SBT. Quando passou no Cartoon foi essa do abertura da Four Kids. Veio da Four Kids. Era o Sanji Pirulito. Isso. Yo, se liga aí, Sanji, yo. Não, Luffy, se liga aí, Zoro, Yo, se liga aí, Nami. Era só os três no começo. Liga aí. Essa história de um pessoal que vai pra grande linha atrás de um tal Tesouro dos Piratas pra enriquecer. Mas o rei dos piratas, isso é você. Yayo. Eu cantando foi pior ainda. Ó, mas Dragon Ball também teve, não teve uma versão, uma genial, abertura americana cara. Suada, Rock the Dragon, não tinha nada. Sim, é só um rockão. Pode ser, não sei. É só um rockão. Não teve. Foi a abertura oficial nos Estados Unidos. Mas eu acho que é meio cultural deles, sabia? O Death Note também teve uma regravação da abertura. Esse Digimons digitais, Digimon são campeões? Isso, veio deles. E o Yu-Gi-Oh! Tudo que a gente vê de Pokémon pra cá foi americano também. Você vê como o Brasil funciona, né? O Brasil funciona o seguinte: Pokémon, o primeiro contato que você tem com a propriedade é. Pokémon foi o ponto fora da curva nos Estados Unidos. Eles acertaram. Com certeza. Porque a música americana do Pokémon humilha a música japonesa. Então, mas eu acho que a minha teoria sobre isso é o seguinte, cara. O seu primeiro contato com esse material vai ser o que vai definir, entendeu? Porque, tipo, se você pegar o Rock the Dragon pra fazer um relançamento do Dragon Ball que vai ter agora, Dragon Ball Cavaleiro vão voltar pra TV aberta, você pegar essa música aí, cara, todo mundo vai estranhar pra caramba. Você quer ouvir o cara cantando lá, posso pressentir o perigo. Porque você cresceu com isso. Quando foi o seu primeiro contato. Quando o Yu Yu Hakusho foi repassar no Cartoon e foi redublado também, teve uma grande briga de fóruns na época de anime, essa porra do time música dublada versus time música tem que ser original. Então, porque já tinha nessa época, já a internet já tava rolando, entendeu? O Torrent possivelmente já tava distribuindo arquivo, a galera. RVP nessa época. Tava acostumando a conhecer as séries ou assistir as séries dessa maneira. Naruto, foi uma série que a gente quase fez aqui também a abertura, ia dar errado pra caramba, porque, cara. Sério? Vocês iam fazer Hakuna Matata também? Eu cheguei a conversar com várias séries, com vários estúdios sobre séries diferentes. Teve aquela outra série de comida que eu quase escrevi abertura contigo, mas acho que não lembro. Isso, como chamava? Essa aí a gente oferecia, mas ninguém pegou. Foi. Torico. Eu não te falo por Torico. Dia. Falei, tudo bem, Torico. Pode falar o nome? Isso. Agora pode. Que era. Isso. Que era a música do Bushida, né? Bushida, era... difissão, refrão. Tripas, né? Então, mas isso aí foi quando eu voltei de lá em 2012, né? Que eles me passaram isso, passaram igual. A gente quer trazer o One Piece de volta, que é o Toriko, né? Mas você fez o cara do piano lá, esqueci o nome, você fez uma versãozinha do One Piece. O vinheteiro foi tipo, fui na casa dele um dia, a gente gravou 6 vídeos diferentes, assim, aí a gente. Foi Dragon Ball, One Piece, gravamos Pokémon, gravamos uma porrada de coisa, tudo mesmo. Mas aí você tirou a letra do One Piece do cu Não, tem. Essa versão passou na TV. É a versão que passou no SBT. É, isso aí. Começou a pedir em show, começou a pedir uma porrada de coisa. A música é legal, essa música é bem legal, inclusive. Eu gostei. Cara, One Piece foi uma série que me surpreendeu muito, porque depois que eu voltei pro Brasil, eu tive que fazer o dever de casa, né? Eu falei, puta, 700 e trocentos milhões de episódios. Ah, não, vai se fuder. Vai tomar no meio do seu cu. Porque eu fiquei a adolescência inteira falando pra você assistir essa porra. Não, nunca levei a sério. Nunca levei a sério nada. Cara, isso, a galera não leva a sério One Piece, porque o traço é meio estranho. Pra ser uma série que eu ia rejeitar, isso, tipo, terminantemente, porque tem todos os exageros japoneses que eu falei, porra, nunca vou ter menor. É tipo Dragon Ballzinho. Não, é muito mas mais exagerado. Aí você é criança e é de boa. É muito mais caricato, é muito mais caricato. Não, e eu depois de velho não ia conseguir. E essa letra brasileira, o Nossos Sonhos de Vencer Temos Que Juntar, ficou bem feita pra caralho, cara. Mais ou menos. Tem alguma coisa nela aí que eu cantava diferente, porque me dava vergonha, que eu esqueci. Deixa que eu... Eu esqueci o que deve, deve ser a emoção dando um chute na tristeza. Isso, exatamente. Mas bem na hora do. Bem na hora do. Dessa, o vídeo, né? Nessa hora mostra ele dando um chute. É, pois é. Eu colocava superando a tristeza. É. Dando chute, ninguém tá querendo, não. Então foram várias, que na verdade bateram na trave aqui. Só que, cara, Brasil é impressionante como o nome Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball também, mas mais Cavaleiros até. Crime e dinheiro. Como, cara, é tão forte. É tão forte. E a gente vê ao longo da história da série, a gente vê, cara, vários marcos, assim, né? O Inconcept agora, tipo, nem eu imaginava que ia acontecer o que aconteceu. Não tem uma parada desse. Se fizer da Disney, não dá esse tamanho aqui no Brasil. Mas hoje em dia, Rodrigo, deixa eu passar. Deixa eu mas sei lá. Deixa eu perguntar uma coisa. Se você repassar Cavaleiro Zodíaco, não dá tanta audiência. Eu acho que se repassar, você vai ferir a marca, inclusive. Isso. Sim. Eu acho que dar audiência é viver da nostalgia. A Rede Brasil agora, que vai repassar é um canal pequeno, então não tem realmente grandes pretensões. Vai ter uma galera acompanhando meio que religiosamente. Vai. E pra dar aquela força, pra dar aquela moral. Mas o grande lance é que, por exemplo, Cavaleiros, a série clássica, tem toda no Crunchyroll. E tem, na verdade, acho que tem tudo no Crunchyroll. Se e Saga de Hades tem no Netflix também. Tem no Netflix e tem no Crunchyroll dublado também. No Crunchyroll, a saga original dublada, a série original dublada. É a única coisa dublada no Crunchyroll todo. Até não, parece até que agora vai ter Full Metal também. É, mas tem Netflix também, Cavaleiros do Zodíaco? Não? Tem. Saga de Hades. E tem Lost Canvas também. Isso. Ah, Lost Canvas eu sei. Canvas eu acho que no Crunchyroll não tem, mas tem Omega, Soul of Gold e. Aí, Royce. Outro dia, um amigo meu botou no Facebook e falou assim: caralho, o maluco que fez a música junto com o Royce tem o mesmo nome que você. Eu falei: que maneiro. Caralho, que coincidência. A versão de fã é muito boa, né? É, não, a original, a oficial também foi, né? Foi vocês três, né? Não, a gente, cara, Lost Canvas a gente fez todo mundo junto, cara. Foi. Eu lembro que a gente levou, cara, um mês assim pra. Então, vocês dois, o Rossi e o Chokes. E o Chokes, é, foi. Mas a versão Chokes oficial. Chokes é o comandante cobra, aquele viado que não grava mais com a gente. Mas peraí, mas gente, mas foi a versão oficial? Porque eu lembro daquela do. Não, a gente fez. Eu gravei. Não, isso aí, cara, Pegasus Forever veio. Cara, isso eu pedi milhares de desculpas pro Ricardo depois. Sei lá, vai que o cara vai entender. Não, isso foi culpa minha. O Ross pediu várias vezes eu pra pedir. Cara, tira essa porra, porque pelo amor de Deus. Porque tá no meu canal. E eu falei, não, não vou tirar não. Vai se fuder. E a galera começou a responder bem pra caramba e tal. A gente usou essa versão como a segunda parte ao vivo lá, né? Como se fosse a música completa, né? Eu pedi uma versão de era na época. Era uma versão de fã, pô. Completamente. Mas o que eu tinha feito nessa época aí, isso era 2007, acho. 2008. Isso foi teu portfólio, porra. Foi mais ou menos isso. Porque foi quando eu comecei a bater na porta dos estúdios de dublagem pra deixar um CDzinho que tinham três faixas. Versão TV, que era Pegasus Forever, a música do Yu Rock Show, e acho que era Death Note, era alguma que tava pra vir, que quase rolou também. Que foi aqui na Cinevídeo que dublaram, quase rolou. Isso aqui é a primeira de Death Note, porque a segunda Death Note tem nada a ver contigo. Não, foi a primeira. A primeira é só gritaria. A segunda é só gritaria. Foi a primeira, sim. E aí o que rolou foi isso, que a gente fez e, pô, ficou legal, vai. Ficou do caralho. Você ficou pedindo pra eu tirar, falei, eu não vou tirar, não. Eu vou baixar, porque depois dessa conversa é capaz do Rodrigo. Peraí, tô baixando aqui. Foi legal. Pode tirar, se quiser. Teve uma molecada lá no Nordeste que aprendeu a parada cantada. Foi mó legal. Caralho. Foi. Ah, é a galera hardcore, assim, que vai atrás mesmo. Mas foi por aí, inclusive, que a galera começou que o Lost Canvas aconteceu, né? Foi bem por causa disso. É. Aí a gente tomou muito mais tempo pra fazer o Lost Canvas. Foi, pô, o maior cuidado do mundo. Cara, rolou. Peraí. Agora vamos era fazer o primeiro trabalho. Era o primeiro trabalho do Ross disso. Ele falou: caralho, se é, então, mandar a Last Canvas eu... foram vocês três, não é? A oficial. Uhum. Sim. É isso que eu tô falando. Então, tá? Sim, sim. Tá no DVD o nome de vocês. Tá, eu mandei então, tudo certinho pra lá, meu Deus. Tá no DVD, tá no Netflix, tá pra onde essa série for. E eu nem sabia agora, que meu nome tava lá, porque assim, eu fui ajudar o Ross. Você não parou pra assistir, né? Claramente você não parou pra assistir. Não, mas ele me chamou pra ajudar, abertura. Eu falei, ah, vou de boa tomar uma cerveja na casa dele e de bobeira vai fazer isso. Aí do nada meu nome tava lá. Qual é a abertura do Lost Canvas? É a de Charme, toda seduzente. Não, é só lembrar o Megami Sense, né? Não, essa foi a que a gente fez, Pegasus Forum. Pegasus Forum, é. Megami Sense. Essa é da saga de Hades. Ouvindo, agora já tem muita música, cara. A minha favorita... É, mas é Reino de Atena. E Reino de Atena. A minha favorita é aquela Never, do filme, daquele filme nojento. É, do Edu. Caralho. É, foi do que... Realm of Athena, que era do Aurox no original. Isso. E que é o Nobu Yamada no original também. Não? Não, a Never. Ah, não. Never ou o Nobu Yamada? Não, a Never é. Não, Never é. Realm of Athena não. Não, Realm of Athena não sei, então Never. Never é a minha favorita. O filme é uma bosta, mas a música é foda. Cara, esse filme é muito imundo, cara. Então, tá aí uma você coisa que vinga, né? O encerramento da saga de Hades é com a Larissa Tassi também? Sim, todos eles. A primeira abertura também, né? Chikyugi. Isso. Ah. É. E que agora a gente... Puta, esse último show do Friends agora foi uma overdose de repetição. Do Friends. Ah, não, do Friends. Do Friends. Anime Friends. Foi foda, cara. A gente tocou anime com Friends. O e com a Yumi, né? Foi o mesmo show. E aí foram, tipo... Cara, peraí. Nobu não é aquele... O vilão do Demolidor, cara? Aquele jato do lado do... Não, esse tem no final. Esse é Nobu. O outro é Nobu. Ah, é Nobu. Yamatsu? Yamada. Nobu e Yamada. E... Foi do caralho. Só que, cara, a gente repetiu essas músicas aí. Pega os fãs. E a Chikyugi foram, acho que, sei lá, 4 vezes cada um, mano. Nossa, entrou todo mundo. É o piso do piso. Bandinha Marshall, foi foda. Isso é uma parada que a série vingou bem, né, cara? Tipo, a trilha sonora da série é do caralho, assim. É. Cara, assim, eu recomendo verdade. Fortemente pra quem nunca parou pra ouvir, pega a trilha sonora da série clássica original. É, Sensei OST Gold, o nome da só série. Só não escuta o encerramento, que é muito ruim. Não, os encerramentos são bons, vai se foder. Mas tem umas músicas, umas insert songs que até passaram na versão da Manchete aqui, tipo Can't Say Goodbye, que é até na luta do Shiryu. Sim, do Dragão Negro, se não me engano. Que a música é passou o Orewa Dragon também. O Orewa Dragon também. Também era do Make Up, né? Era do mesmo álbum. É, acho que o disco inteiro. Era do Boys B. O primeiro. É, o Boys B inteiro é Make Up, se não me engano. You can be the one, the supreme. We love sensation. His power breaks through limitations. You're the last hope to protect all that's up in love. Cash, eu gosto de jogos. E eu acho que vale a pena aqui nesse final a gente fazer uma pequena rodada relâmpago dos grandes desejos que passaram pela nossa gloriosa Manchete. Valendo, não pode falar Yoko Show e Lapso. Ah, caralho, não pode falar Yoko Show. Super campeões. Super campeões, grande desenho. Rodrigo Rossi. Bom, eu vou no Genocyber só pelo fator histórico e pra dizer que ainda é baixo astral na minha noite até hoje, inclusive, toda vez que eu assisto. Com certeza. Eu vi Ghost in the Shell naquela porra. Nossa, você viu Ghost in the Shell aqui em casa. HBO, Ghost in the Shell foi na HBO 98. The Shell você assistiu na HBO ou na Locomotion? Não foi pro ou na casa do Rossi. É, porque na casa do Rodrigo a gente tinha o hábito de alugar. Aí ele tinha uma locadora. Não, a gente comprava na Ponte HQ. Não, a gente alugava lá na Vida Nacional. Deixa eu ver a sua cara. Isso também, é verdade. A gente ligava pra Vida Nacional do outro bairro que entregava o Fatal Fury. Isso, garoto. Cara, talvez o pivô que se lembra. Você se lembra que na Cobal do Maitá tinha uma locadora que vendia ingresso pra evento de anime? Isso. E tinha uns vídeos japoneses malucos. Pô, qual era o nome? Isso não era minha época, não, cara. Eu era Caxi. Isso era o Chicão. Cavite era tipo o point de filho da puta cult indie na época. O que o Ross tinha visto esse Tokusatsu do Homem-Aranha. O que vocês Jesus. Viram não era Ghost in the Shell, não. Era o Fantasma do Futuro, que era o nome que tinha no tempo. Vai, próximo aí. Daigo, Prato, vai. Daigo, Manchete valendo. Churato, lógico. Falar nisso, tem um filho da puta aqui que me deve um podcast sobre Churato, não tem não? Tem eu. Vamos fazer. Breve. Não, era o bode, você se acusou à toa. Eu me acusei à toa. Não, mas eu quero fazer, ué. Eu cheguei a rever Churato pra gravar. Porra! Olha aí. Bora rever então, vamos todos agora. Vamos trazer essa. O final é metafísico. O final é metafísico. Físico, é maravilhoso. Vamos trazer essa obrigação. Recentemente, eu fiz um projeto em que no meu cliente, um dos desenvolvedores que estavam lá na parte da TI, ele trabalhava com dois monitores. O primeiro monitor da esquerda, ele tinha o código, o monitor da direita passava chorar. Claro. Eu tive a oportunidade de reassistir Churato aos poucos. Eu achei que você ia falar o seguinte: que o monitor da esquerda tinha um papel de parede do Guy e o da direita o Churato. Eu vou fazer isso agora no meu aqui. Peraí, isso é muito boa a ideia. Nossa, e daqui Churato é bom? Eu acho. Churato é maneiro. Churato. Mas será que envelheceu legal? Churato é muito melhor que Saint Seiya. Muito melhor, tem história. Mas aí é meu pau de óculos também. Tem problema. O problema de Churato, o Daigo pode falar com mais propriedade, é que no meio do desenho, acho que acabou a verba, e a animação é ridícula, cara. Dinheiro. Tem lutas que são dois personagens parados e uma bola passando na tela, alguém botou no mouse assim, é ridículo não, mesmo. Que Churato, o dinheiro da Tatsunoko com Churato acabou no meio. O Churato mais pro final, né, tem um detalhe, assim, as animações eram tipo, alguém tá olhando pra frente, do nada vira pro lado, né, pra olhar pra alguém. Tem um fade. Sim. Da cara do cara olhando pra frente, um fade out, e um fade in do cara olhando pra esquerda. Tipo, é isso. Vira isso a animação. É pior do que aquele carecano na Gainax. Que no final os caras começaram a botar desenho no palitinho de picolé e andavam assim com uma câmera. Porque aquilo foi criativo. Aquilo foi criativo, pelo menos. É, cara, Gainax acabar dinheiro é a coisa mais fácil do mundo. Em várias séries acabou dinheiro. Evangelion. Isso rolou no próprio TC, né? Gainax fez Furikuri. Aquilo é genial, cara. Furikuri. É, mas Furikuri é foda. Não, peraí. Furikuri não é deles, não. Furikuri é. Posso fazer um parênteses? Furikuri é da Gainax, Daigo, aceita. Aceita que é pior. Não. Foi embora. Eu também não gosto. O Guilherme foi embora, ele não conseguiu se conectar mais. Ele foi embora, mó tempão, ele falou pra desligar pra ele de novo. O boladaço, você ignorou ele na introdução. Você falou privado. PH me ignorou, nunca mais grava essa merda. Caralho, tiltei, deixa eu mandar uma mensagem aqui no WhatsApp aí. Não, mas o problema é que eu pus ele de volta e mesmo assim ele não conseguiu entrar. Ele não conseguiu, não foi culpa de ninguém, não. É, mas olha só, o Daigo, aceita que é da Gainax, o Furikuri que é pior, tá? Que é menos pior. Baé, eu não gosto de Furikuri de todo jeito. Peraí rapidinho, Baé, cara, desculpa, eu gosto de você, volta pro programa aqui com a gente. Cara de pau. Eu vou mandar pra ele, tá? Olha que cara de pau. Obrigado. Eu também gosto dele, ele não conseguiu se conectar, cara, não foi culpa de ninguém, não. O Ninja Inimigo esqueceu, porque ele é... Eu sou o Ninja Inimigo. Ah, porra, 200 e caralhada programas aí, vocês acham que a minha memória é boa ainda? Ah, sua memória nunca foi boa? Quando é que teu filho nasceu? É, isso é verdade. Meu filho nasceu 1º de janeiro de 2014. Eu também, né? Seu filho nasceu 1º de janeiro? Claro que não. Não, 18 de janeiro. Ah, peraí, tu tava zoando, não, tu errou antes. Óbvio que não. Ou será que foi? O velho golpe da dúvida. Quando o filho do inimigo nasceu, foi o dia que eu vim, que eu me mudei, né? E aí, eu... foi muito escroto isso que eu fiz, mas eu achei que ninguém tinha acreditado. Eu peguei dados, assim, tipo, a hora que nasceu, o quarto da maternidade, e aí mandei num grupo de WhatsApp, falei assim, caralho, cara, se tivesse jogado os números do filho do inimigo, tinha ganhado a quina na Mega Sena. E aí, ninguém conferiu. Tipo, a galera viu, acreditou, caralho, pô, mas ninguém ganhou, beleza. Aí o Ninja Inimigo foi e falou pra mãe dele, a avó do garoto. E aí ela talvez também tenha falado pra uma galera. E aí um belo dia eu falei, igual aquela vez que eu zoei, né, que os números do Nelson, teu filho, deram aquilo na cabeça pra ele. Caralho, isso era mentira! Tu não falei nada pra mãe, viado! Mas foi exatamente isso. Eu falei, tipo, 18, né, que o dia que ele nasceu, 01, o horário 14, 30 e não sei o quê, o quarto da maternidade, e falei, caralho, peguei 5 números e falei, porra, tinha dado a quina na Mega Sena. Mas eu nunca admiti isso. Caralho, mas... você nunca admitiu. Ainda é verdade, pra sua mãe, pelo menos. Você já sabe que mentiu. Quer dizer, eu não tô falando que é mentira, tá ligado? Eu só tô falando que eu inventei. Se aconteceu, eu vou ficar muito bolado. Eu vou até conferir aqui, Mega Sena. Pode ser verdade. Sena, 18 de janeiro. Senhor de Eternidade, desenho na manchete valendo ou não valeu o Rock Show? É, Lenda do Demônio. Boa, não, isso é Bandeirante. É Bandeirante. Ah, cara, então foda-se, Dragon Ball. Caralho, esse aí vagabundo levou anos pra acreditar em mim, hein? Puta que pariu. Serve Dragon Ball? Não, SBT. Não. SBT. Ah, caralho, então Sailor Moon, eu tô fudido. Samurai Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor Moon é top. Sailor Moon é irado. É top. Sailor Moon, qual é a Sailor Moon preferida? É a Marte. Porra. Eu gosto da Vênus também. Não, a Marte é a resposta certa. Todo mundo sabe que... Eu gosto da Vênus, eu gosto da Mercúrio também. Eu só não gosto da protagonista. A porra da Serena, o Zag, maldita. Eu gosto da Serena, é verdade. Tem isso também. Lixo. Aqui, eu acho... Cara, eu acho que depois de adulto... Caralho, como é que era aquele Guerreiras Mágicas de Arthur? Era da... Era SBT. SBT, porra. É tudo uma merda pra mim, cara. Pra mim tem Globo e os outros canais. Então, essa música quase entrou no setlist do In Concert. Guerreiras Mágicas de Rian tem um RPG mirado. É, porque era a Lari também que fazia. Tem um jogo de ação de Sega Saturno maravilhoso. Peraí. A Larissa cantava no SBT a abertura de Guerreiras Mágicas? Sim, senhor. Quantos anos ela tinha? Tipo, 12? É uma vozeirão. Mas na época da Voz do Zico ela tinha, tipo, um... Ah, não, mas a versão brasileira é uma voz de canto. Versão brasileira, pô. É essa música aí. Só fica na minha cabeça a versão japonesa, que é maior... Mulherão já, velha, cantando. Não, não. Nessa época não tinha, cara. Nessa época também não se fazia dublagem de música. A galera fazia música original. Dragon Ball tinha música que só tinha no Brasil. Mas é um arranjo. Não, mas olha só, Dragon Ballzinho, o arranjo é algo próximo da Maca Fuxi. Foi baseado. Eu foi até baseado. Gosto mais, porque aquela letra é irada. E o maluco que canta... A do SPT, né? Canta muito mais, né? Eu geralmente, quando eu faço essa música ao vivo, eu faço essa versão, a molecada de hoje em dia não faz ideia do que eu tô fazendo. Faz a menor ideia. Aí eu vou dela pra... E aí é engraçado porque o refrão é próximo. É. E aí eu tô cantando o refrão, aí eu... Vocês, hein? Eu canto outro. Sabe? Não. Não, fora não, que não, Dragon Ballzinho teve um problema aqui no Brasil, depois que passou na Globo em definitivo, que a dublagem... Ah, o estúdio trocou no meio do caminho. Não mudou a dublagem... Mas o estúdio trocou, foi de um em São Paulo pra um pra Santos. E aí mudaram a abertura de novo. Fizeram outra versão. Sim, e aí a Maca Fuxiga tem 15 versões em português, assim. É verdade. É bizarro. Tem 3, cara. Vamos com calma. Não, vai. Pô, o Daigo não entende hipérboles, cara. É tipo, tipo Chokes. É tipo Chokes. Ó, moleque, não bugra eles, porra, não. Pô, era você que tinha um mega crush na Larissa Tassi? Eu? Não sei quem é a Larissa. Larissa Tassi. Eu não sei quem é. Quem é que a gente pega crush na Larissa Tassi? Alguém pode ser mega crush na Larissa Tassi. Ah, eu acho que a gente tem que descobrir aí. Porra, o show tem vários. Até comeria mega crush na Larissa Tassi. Não, eu sei que tem vários moleques que tem mega crush. Só que, porra, se tivesse alguém aqui e tivesse mega crush, eu ia falar, porra, Ross. Não, eu comeria de boa, mas a mega crush ela vai casar agora. Já era, passou. Vai casar? Ela tem uma cidade, né? Se fosse no início da turnê, ela tava solteira. Agora eu acho que vai cair. Porra, foi rápido assim? Agora já é. 3 anos de turnê, cara. 3 anos de turnê. Ah, tem isso. Eu não... 3 anos de... Ops. 3 anos só o In Concert, inclusive. Graças a Deus, Cavaleiro do Zodíaco existe, viu? Deixa eu te ver. É uma grana, né? Tá vendo? Olha aí, ó. Graças aos deuses, graças a Atena, graças olha a... Olha aí, Marcia Peltier, olha aí o que que seu desenho fez. Olha aí. Aliás, a gente gravou um programa inteiro de Cavaleiros do Zodíaco sem mencionar o politeísmo sinistro dessa série. O único cristão da série é o Yoga, né? Inclusive. O Yoga que falava, eu não acredito no seu deus. Era o próprio deus falando com ele. Tinha um terço enterrado no peito, né? Ele era cristão, mas ele era ortodoxo, ele não era nem católico, ele até isso. Nossa, era igreja russa do Chapéu Maneiro. Ele é russo. Chega Apolo, Abel. Chega Abel pro Yoga e tá falando, qual é a Yoga? Ele fala, não, qual é o caralho? Não acredito em você, não, seu pagão de merda. Pessoal, caralho, eu acho que nunca tinha reparado. A Larissa tem uma colchão, hein, meu irmão? Porra, parabéns. Olha lá. Qual o nome dela? Deixa eu projetar pra pessoa. É tipo, cara, Lari é musa total aí de Cavaleiros, né? Certo. Todo show você pode ter certeza que tem a molecada gritando essas coisas aí e sempre tem alguém gritando Joelma. e ela briga, cara. E a Lara é engraçada, porque ela tem mó carinha de princesinha, assim, né? E, porra, a gente viajando, 3 anos viajando junto. Caralho. Né? E tem uns shows, cara, que teve um show em particular, lá em Belém, que óbvio. Tava todo mundo atacadaço, assim. Foi Belém ano passado, ano retrasado, sei lá. Que tava todo mundo com a macaca nesse show. Não sei o que, que houve, cara. Tava um puta clima bom, era a mesma equipe que tava fazendo o Nordeste sempre com a gente. E, cara, baixou o Silvio Santos no Edu, que resolveu pular na galera. Meu Deus. Cuspia nas pessoas, pulou na galera, foda-se, não sei o quê. Logo que menos pode, né? Ricardo sequestrou, ele cuspia pro alto, só que tinha uma molecada muito, quase subindo no palco, assim. E aí, e tava quente, porque Belém, porra, quente pra caralho. E o pessoal tinha colocado uns ventiladores, né, no palco. Então ele cuspia pro alto e aquela nuvem de perdigoto ia pra cima da galera. Assim. E Ricardo começou a dançar Michael Jackson no palco sem parar, tipo, a gente querendo continuar o show, Ricardo lá E a Lari, ela, cara, sei lá o que, que foi que ela deixou escapar. A primeira coisa que ela mandou no show foi um "Puta que pariu, Belém! Vocês são foda pra cara!" Tipo, um monte de crianças. Caralho, que isso, cara? Logo na guerra de Joelma. Boa noite. É, aí que não falta é Joelma. Que não falta é Joelma. E ela responde, eu amo a sua avó. É, isso ainda foi bondosa, né? Moleque, não sei o que. Tem um camarada, um cara que eu conheço aí, que é amigo de um amigo meu, que eu acho que foi guitarrista do In Concert uma época, Thiago, o nome dele. Ou baixista, sei lá. Ele deve ter sido. Baixista, então ninguém sabe. Eu não sei, eu vi ele com o instrumento de cordas, eu não lembro. Essa é uma foto do Rodrigo Rossi e o cara. Eu falei, cara, que porra é essa? Cabeludão de barba. Thiago Pelasco. Ele fez acho que duas ou três dados aqui no Rio com a gente. Ah, foi, porra, dei mole. Ele era da equipe daqui, Entendi. Porque eu vi uma foto, era você, ele e o Rodella. Aí eu falei, pô, essa porra é o In Concert, com certeza. Rodella é um apelido carinhoso que o Daigo usa pra chamar o Ricardo Cruz. Eu nunca sei o porquê. Ah, é Rodella? Por que é Rodella? Era o apelido dele na época do vestibular. Ah, na época do vestibular. Era Rodella? Se eu chamar ele de Rodella, ele vai sacar agora. Provavelmente não vai gostar. Ou vai ficar puto com você, é uma possibilidade. Você pode experimentar. Tá aí, não, mas intimidade, cara. É uma merda, meu amigo. Nunca vi ficar puto na minha vida, cara. Vou te falar sério, pô. Esse cara não tem tempo ruim, não. Tem uma galera... Tem uma galera que tinha o dedo no cu dele. Pode ser cada um. Com algum limite, né? Ou vai saber, né? O Ricardo, cara, ele é um cara que tem uma galera aqui no Brasil que não gosta dele, porque, sei lá, porque nego é babaca, não gosta de que faz sucesso. O nego não gosta de graça. Mas o maluco pegou uma mochila, foi pro Japão e falou: "Foda-se, eu vou perseguir o meu sonho." Foi stalkear o Kageyama ao vivo. Foi. Não, na real foi mais ou menos. Ele foi nos shows lá, né? Que ele conta. Mas o que rolou pra ele foi quando os caras vieram pra cá. Sim, na real. Sim. 2008, E você, cara, você vê, né? Você tem, tipo, você tem uma galera assim, sei lá, o Edu é um cara que tem uma história que é um conto de fadas animal, né? Com certeza. E agora o Ricardo é a probabilidade menor do mundo, né, cara? Quando um maluco do interior de São Paulo vai, porra, gravar um DVD por ano no Budokan. É uma banda de japoneses, e aí tem um brasileiro. Tipo, foda-se. O único cara do mundo é um maluco do lado. Isso, tá ligado? Interior de sei lá onde. Não é aquele brother que faz o Patreon cantando Power Rangers, que é tipo o Rodrigo Rossi americano, ele. Qual o nome daquele cara? Caralho, tem isso. Ele sabe, ele vai saber. Caralho, tá, ele vai achar. É igual, é o Rodrigo Rossi americano. Não é os caras do Animetal USA, tá ligado? É tipo... Quem? P-E-L-L-E-K. Ah, Pelec. Ah, Pelec. Não, mas esse cara é da Noruega, cara. Ah, é Noruega? Tá, então, beleza. É, ele é da Noruega. Ele é um youtuber que eu acompanho ele amanhã. Só o Ricardo, ele teve uma parada também. Ele, quando foi pro Japão, uma época dessa, assim, anos 90 ainda, ele meio que foi na pedreira da Toei e fez até uma matéria pra herói na época. Foi. Mandou. Não, pra herói não foi, não. Não, na época ele escrevia na herói. Ele escrevia na revista. A gente gravou um episódio inteiro de Cavaleiro do Zodíaco e a gente não mencionou da revista que via... De Cavaleiros do Zodíaco. Falaremos sobre isso, vamos? Tudo bem. Pode um desenho da Manchete. Vai, vale. Não, Doraemon, passou na Angélica, foda-se. Não, desenho merda, não. Doraemon. Merda do caralho, era foda. Não, seu Goku. Não, desenho merda não pode, não. Fala. É treta. Desenho merda, eu ia falar um merda. Samurai Warriors, maravilhoso. Não, a versão que nós ganhamos é merda. Tinha duas versões? Tinha outra. Super campeão. Ué, ele veio a versão americana, né? Nenhum personagem japonês tinha mais. Não me lembro, cara. Não tinha nome japonês nenhum nessa série, é verdade. Eu lembro que o cara do céu tava no espaço. Espaço salvar o fera. É isso aí. Disposição, né, cara? É isso aí. Falamos de nada, amigos. Tenho, né, cara? Isso que é o melhor. Foi tipo um grande podcast sobre os anos 90. Cara, cavaleiro por aqui, centro, cara. Tá ligado? Foi isso aí, muito bom. Cara, eu acho que, sei lá, a gente nunca se comprometeu a fazer um episódio sobre alguma coisa que a gente falou sobre isso alguma coisa, exclusivamente, verdade. A gente sempre viaja. Foi sempre um contexto histórico, essa é a magia do Bastante Soco. Sim, eu acho que sempre quando a gente tenta focar e falar sobre a parada, fica uma merda o episódio, foda-se. Não, exceções, tipo, o episódio de The Last of Us é bom pra caralho. É verdade. A gente viajou com certeza em algum momento naquele episódio. Com certeza, com certeza. No mínimo, umas vezes. Mínimo. Umas 3, 4 vezes, assim, por minuto. É, se você gosta de Cavaleiros do Zodíaco, se você viu essa merda quando era criança, se você não viu, você tá conhecendo agora, mande seus e-mails críticas, sugestões, desejos, porradarias para eu gosto de jogos da baixofrentesoco.com. Mas a diversão não para por aí, né? Não, Ilapso? Isso, na hora que o cara do restaurante tá subindo aqui, pode tocar a minha campainha a qualquer momento. Eu gosto de jogos arroba baixofrentesoco.com, facebook.com/baixofrentesoco, facebook.com/groups/baixofrentesoco, youtube.com/baixofrentesoco, twitch.tv/baixofrentesoco, twitter.com/baixofrentesoco e um agradecimento especial ao Rodrigo Rossi, que pra quem não sabe, é hoje a voz de Cavaleiros do Zodíaco. Pô, ei, uma das. Tá, no meu coração é a. A voz que grita mais alto é a tua. É a voz de Dragon Ball no Brasil e outros aí que foram ou não foram ou poderiam ter sido. E é um outro cara também, eu citei o caso do Ricardo, mas ele é um outro cara também que um belo dia acordou e falou: aí, meu irmão, eu vou cantar as aberturas de CDZ, porra! E agora está fazendo isso. Persiga seus sonhos, foi. Nunca desista. Já vá momento. Existe. Rodrigo Rossi, como é que tá aí? Agenda de shows, paradas? Não, agora, fazer? Por enquanto, disco novo, banda nova. Qual é a banda? É, por enquanto, foco esse aí. Agora a gente tá lançando aí o Recall, que estamos negociando agora o lançamento aí pelo mundo. Inclusive, agora estamos lá no Japão, né? E aí a banda agora fechou com o batera Robson Pontes, o cara que toca no Skyrim, toca pra caramba. O David Ramay, que, né, alguns de vocês aí já conhecem, também já de longuíssima data aí comigo. É, Felipe Andreoli do Angra, Marcelo Barbosa do Angra e do Almar. E no disco tem gente pra caramba participando, tem o Kiko, tem, enfim, Roy Z, Alessandro Del Vecchio, tem uma rapaziada do Ardanui, tem um pessoal legal aí do metal. Ah, tá maneira, tem corda. É, tem gente pra caramba participando do disco. O Ardanui é o cara do Dr. Sim? Isso, ele mesmo. Porra, então. Tá animal, cara. Tá ligado, animal. Tá um filho da puta, tu nunca me mostrou nada dessa parada aí. Porra, né, tá difícil tu aparecer pra tomar cerveja. Eu vou te chamar pra ouvir um disco. Porra, fodeu. Nunca na vida, né? Mas aí tá rolando isso e a gente acabou de encerrar agora em julho, né? O Inconcert. Quer dizer, encerrar não, né? Mas a gente cumpriu a agenda do Inconcert, que foi em julho, a nossa última data. Uhum. E aí a gente vai todo mundo dar um tempo pra respirar. O Almar tá saindo disco novo, o Ricardo tá fazendo o curso de japonês dele aí. Inclusive, diga-se de passagem, né? Se alguém tiver interesse, pô, vale a pena pra caramba. Ele tá dando aula de japonês? O Ricardo fez um curso que chama Nihongo Online, com aulas online. Ele já tá dando aula online há algum tempo, mas agora ele tá fazendo uma coisa mais didática aí, com vídeos, etc. Rodrigo, enfim. Só lembrar que você é tão brother, que você é um dos poucos caras aqui no Baixo Frente Soco que no seu momento de jabá fez jabá pra outra pessoa. Tem gente que, cara, vai que a galera que tá ouvindo aí, pô, Cavaleiros, não sei o que, se interessa, entendeu? Sim. O cara tá lá. É difícil, por exemplo, o cara que tá ouvindo agora, Cavaleiro, não sei o que, se interessar por sertanejo. Mas caso se interesse por sertanejo, a Lari também tá tocando aí o sertanejo da vida. Que ela é cantora sertaneja. Porra, quem nunca, né? Então... Como é que é? Eu gosto de música sertanejo. Não, como é que é? Eu vou lembrar. Se fosse ligação na sua amor, seria engano. Não precisa cantar, não. Ser engano. Isso é dela? E aí a gente dia 5 e 6 de... Não. Eu não sei, cara. Ela tem uma música dela aí que é legal dar uma conferida. Mas pra galera que curte, né? Sei lá, todo mundo curte sertanejo hoje em dia, né? Então vai saber. E a gente vai estrear aí o clipe do primeiro single aí do Recall no festival aqui no Rio, chamado Hell in Rio, dias 5 e 6 de novembro. Não sei quando é que isso aí vocês vão colocar no ar, mas... Sexta-feira. Pra quem for do Rio e tiver a fim de conferir, chega lá, vai ter Angra, vai ter Sepultura, vai ter Almar, vai ter Híbria, vai ter Project 46, vai ter um monte de banda legal. Estarei lá. Tem algum estrangeiro na tua banda, Rodrigo? No álbum tem dois, na banda não. Na banda tem o pessoal do Angra, por quê? Porque não tem mais banda brasileira que é só de brasileiro, tá ligado? Assim, acabaram todas. Né? Eu fiquei pensando, na Sepultura tem 200 estrangeiros, assim, o Angra, o vocalista agora. Né? Tem o Derek, eu acho que o Derek já não conta mais como estrangeiro. O Derek já não conta, o Fábio conta. Tá em vez de fato também. O Fábio é. Ele já falava espanhol, né? E agora você fala em português com ele fala tranquilamente. E se falar italiano também é Brasil. É tudo lá. É só gritar e foda-se. É só cantar Soul Carry On e que tá tudo bem. É isso que o Brasil gosta. Doutores, muito obrigado a todos. Excelente episódio. Um abraço. E até semana que vem, que tem mais sobre um assunto muito parecido. Queimem o seu cosmo, não queimem a sua rosca. Ah, não, não, não. Ignora cosmo, faz que nem o de urso lá, o Jequi. Muito mais pica. Gente, que arma. Eu fico achando que você vai falar. Muito mais aplicado à realidade, né? Eu tomei um pai de saque, mas eu tô legal. Vou cobrir você de porrada, cabeleira! Isso é o que vamos ver. Ben-E, espera um pouco. Eu vou dar um pau nesse pequeno pônei e a gente vai embora juntos. Esqueceu quem é o protagonista desta série? Como você pode ser o protagonista se até o seu pai te chama de viadinho? Agora você vai sentir o soco do dragão. Vai sonhando, Rapunzel. Prepara que agora é hora do meu golpe poderoso.